Então, boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Hoje eu queria tratar de algumas questões aqui que vão já nos aproximar gradativamente de um ensino um pouco mais técnico. Mas é evidente que nós não vamos poder seguir o procedimento usual nem dos manuais de filosofia, nem dos cursos usuais de filosofia, justamente porque nesta parte técnica eu tenho aí os meus próprios critérios, os meus próprios truques. De modo que mesmo ao introduzir certas noções que são universalmente usadas no ensino de filosofia, especialmente no ensino de lógica, eu não exporei nenhuma noção de maneira puramente didática, como se encontra nos manuais de lógica, mas ao expor a noção tal como se encontra nesses manuais, eu já farei as minhas observações críticas a respeito, de modo a evitar que esse conjunto de técnicas se transforme, mas num conjunto de vícios. Eu acho que toda esta dita revolução lógica que houve entre o fim do século XIX e o começo do século XX, embora pretendendo ultrapassar muito a lógica clássica, deixou de examinar criticamente justamente os que seriam os pontos mais vulneráveis da lógica clássica e se ateve a um trabalho de aperfeiçoamento, vamos dizer, da silogística, que é a estrutura do raciocínio, a estrutura da demonstração. Essa estrutura, é lógico que pode ser aperfeiçoada, mas, por assim dizer, é um aperfeiçoamento meramente quantitativo, quer dizer, um aumento de precisão de modo a evitar saltos no raciocínio. Isso tudo é muito bem-vindo, evidentemente, porém, se não há um exame crítico aprofundado dos fundamentos mesmo da lógica, tudo isso aí se torna um puro fetichismo. Sem contar o fato de que muitos desses pretensos avanços da lógica moderna já estavam enunciados, pelo menos desde a Idade Média. Então, aí nós nos reportaremos ao livro do Mário Ferreira dos Santos, O Grandeza e Miséria da Logística, né, onde ele assinara várias descobertas que ele atribui a tipos que ele chama de colombos retardados, quer dizer, sujeitos que descobriram a América depois de Colombo, né? Sem contar esta parte, ainda há uma série de considerações que devem ser feitas quanto, vamos dizer, aos fundamentos mesmo da lógica, primeiras noções de lógica que você adquire em qualquer manual. Estou me referindo aqui à lógica clássica. Quanto à lógica moderna, mais tarde nós faremos algum exame dela, mas as observações que eu farei sobre a lógica clássica vigoram ainda para as lógicas modernas. Então, eu queria começar aqui lendo algumas noções que se encontram em qualquer manual de lógica. Eu escolhi aqui o livro do François Chénic, Éléments de logique classique, mas poderia ter escolhido qualquer outro. Embora este livro seja um pouco mais rico em detalhes de natureza histórica, por exemplo, a explicação que ele dá da lógica clássica é mais ou menos a mesma que você encontraria, por exemplo, no livro no manual do Jacques Maritain ou qualquer outro, do Régis Jolivet, etc. Em suma, a lógica clássica é chamada lógica clássica justamente porque ela atingiu, vamos dizer, uma certa formulação que permanece estável desde a antiguidade até a Idade Moderna. Estável não quer dizer que não tenha havido acrescentamento, correções, etc., etc. Quer dizer que há uma estrutura básica que se mantém. É evidente que o primeiro passo do ensino da lógica é justamente o problema da abstração, porque para você formar os primeiros conceitos que você vai utilizar em qualquer raciocínio lógico, você precisa ter um material, e esse material é dado pelos conceitos imediatos dos objetos que você apreende na percepção. Esses conceitos imediatos são obtidos por um procedimento que os lógicos chamam de simples apreensão. A simples apreensão é o ato de você reconhecer um objeto, um ente, né, pelo seu nome, ou caso você não saiba o nome, você dar um nome qualquer, de modo que você forme uma ideia geral dele e dizem, lógico, que essa ideia será então separada das circunstâncias particulares e concretas de ordem sensível nas quais este objeto foi apreendido. Então, quer dizer, por exemplo, quando você vê um gato e você o reconhece como gato, você o está reportando a um conceito geral de gato, o qual conceito é independente e separado das circunstâncias concretas, do lugar, do tempo, do momento, da situação onde estava o gato que você percebeu. Quer dizer, pouco importa se o gato é preto, branco, rajado, se ele estava deitado, de pé, correndo, estava em cima do muro. Isso aí, como se você faz abstração disto, né? Então, vamos ler aqui o que este manual fala sobre a simples apreensão. Página 53, noção de simples apreensão. Convém definir a simples apreensão, que é como que a atividade elementar do espírito humano, e precisar os seus caracteres. 1. Definição da simples apreensão. A simples apreensão é o ato pelo qual a inteligência apreende a essência de uma coisa, a sua quididade, sem nada afirmar ou negar dela. Essa definição é padronizada, ela está em todos os manuais de lógica. A simples apreensão é, assim, a simples representação intelectual da essência ou quididade de um objeto. Quididade vem do quid, em latim quer dizer o que. Então, é a resposta à pergunta, o que é? É? Então, é um gato, é um camelo, é uma casa, é uma minhoca, né? E assim por diante. Trata-se, portanto, do processo do pensamento pelo qual o espírito humano apreende um objeto em sua essência e dá, assim, nascimento a um conceito ou ideia. A simples apreensão é uma operação da inteligência, intellectus, e seu resultado é a ideia ou conceito, que distingue da imagem percebida pelos sentidos, que é distinta da imagem percebida pelos sentidos ou reproduzida pela imaginação. Mas se a imagem e a ideia são distintas, devemos notar que o pensamento é praticamente sempre acompanhado de imagens. 2. Caracteres da simples apreensão. Esses caracteres são em número de 3. 1. A simplicidade. A denominação mesma de simples apreensão põe à mostra o primeiro caráter dessa operação. É um ato simples, pois ele tende a descobrir a essência de uma coisa, respondendo à questão primeira do pensamento. O que é? A resposta é a essência da coisa, isto é, aquilo graças a qual a coisa é o que ela é, id quod res est, id quod est. O objeto da simples apreensão é sempre visto sob um modo de unidade e a percepção da essência de um objeto reproduz a unidade do ser. B. O modo abstrato. É por um modo abstrato que a simples apreensão faz apreender a essência de uma coisa, a sua quididade, isto é, a natureza do objeto visto de uma maneira geral, destacada das contingências concretas. É preciso distinguir a simples apreensão de toda a visão intuitiva das coisas sob seu aspecto concreto, como é o caso, por exemplo, do julgamento no qual esse modo concreto é essencial. Por exemplo, se você viu acontecer uma coisa, o gato subiu no telhado, então isso é um juízo que está fazendo julgamento, e esse julgamento é dependente da circunstância concreta, porque ele é justamente a descrição da situação concreta. Então você não tem como transformar esse juízo, quer dizer, numa abstração, numa generalização. Você está falando de um gato específico, concreto, que subiu num telhado num determinado momento. Então, neste caso, o julgamento é feito com base na apreensão intuitiva. C. Ato sem veracidade nem falsidade. A simples apreensão não julga. Ela não afirma nem nega nada do objeto apreendido. Por isso, não se pode dizer que o conceito homem seja verdadeiro ou falso. Não se trata senão da representação intelectual da essência de indivíduos designados, aliás, de uma maneira designados, em outras circunstâncias, de uma maneira particular, como Pedro ou João. Muito bem, vamos examinar isso aqui com um certo cuidado. O que acontece realmente quando você reconhece uma essência ou quididade? Os manuais dizem que você separa esta essência das circunstâncias concretas. Tá certo? Então, o conceito fica pairando, por assim dizer, no ar. O conceito não corresponde a nada que exista na realidade intuível, nada que corresponda na realidade sensível. Ele é apenas um esquema geral abstrato, tá certo? Que então expressa a essência ou o que aquela coisa é. Ora, esta ideia de separar me parece que é uma explicação muito insuficiente da ideia de abstração. Porque no instante em que você separa, por exemplo, a ideia geral de gato da circunstância específica em que você viu o gato, em que sentido essa coisa está realmente separada? Ora, nós sabemos que o conceito geral de gato não sobe em telhados, não dorme, não faz xixi na sala, não mia e não faz nada daquelas coisas que os gatos normalmente fazem. Então isso quer dizer que você descrever a abstração como uma separação, e o próprio nome, abstração, quer dizer extrair de, tá certo? Sugere isto, nós não estamos descrevendo aquilo que realmente acontece no ato da abstração. Porque quando nós concebemos a essência geral gato tão somente enquanto ideia abstrata, nós realmente nada sabemos de gato nenhum. Porém, pergunto eu, quem faz isso? Quem, olhando um gato, apreende dele uma essência geral que não pratica nenhum dos atos que os gatos concretos praticam? Ninguém faz isso. Quer dizer, quando você obtém a essência geral de gato, e você a obtém, de fato, mediante um ato simples da inteligência, simples resposta à pergunta implícita ou explícita, o que é, quando você faz isso, você está subentendendo que aquele esquema geral, chamado gato, ele contém todas as possibilidades de todos os atos que todos os gatos do mundo possam fazer e também de todas as situações diferentes nas quais um gato possa aparecer. Esta é isto que eu chamo precisamente o círculo de latência. Isso quer dizer, a definição, a simples apreensão não apreende somente um nome ou entidade abstrata, uma ideia de gato. Se fosse assim, nós teríamos uma dificuldade extrema de depois reconectar esta ideia abstrata com os objetos sensíveis desde as quais essa ideia foi apreendida. Ou seja, o conteúdo lógico da simples apreensão é uma coisa, mas aquilo que você está apreendendo realmente, do ponto de vista epistemológico e psicológico, é uma coisa completamente diferente. Então aí começa o primeiro problema dessa ciência da lógica. A ciência da lógica trata de pensamentos que ninguém tem e de modalidades de pensamento que ninguém pratica. Tá certo? O objeto da lógica não é o pensamento real, efetivo, é um pensamento chamado ideal. Mas em que sentido um pensamento que começa, vamos dizer, por cortar o caminho entre as ideias e as coisas pode ser ideal? Ele só pode ser ideal no sentido da sua forma interna. Então a lógica está procurando, desde os tempos de Aristóteles, está procurando, né, criar uma modalidade de pensamento cuja forma interna seja perfeita. Tá certo? Só que a partir do momento que você fez isso, você criou uma série de problemas. E esses problemas terão que ser resolvidos, então, numa segunda etapa da lógica que se chama a lógica material. Aristóteles trata dessas coisas separadamente, que são dois livros diferentes. Então, primeiros analíticos e segundos analíticos. Então, os primeiros analíticos são lógica formal, os segundos analíticos são lógica material. E como o pessoal encontrou esses dois textos separados, então supuseram, creio um tanto ingenuamente, que essas duas coisas podem ser ensinadas separadamente e de maneira seriada. Primeiro você ensina a lógica formal e depois você ensina a lógica material. Mas ainda, supuseram que o próprio Aristóteles, no ensino dele, fizesse isso. Só que nós não sabemos. Não é porque o sujeito tomou aqui, tem aqui uma pilha de papel sobre notas de lógica formal e outra pilha de papel, notas de lógica material, que é a teoria do conhecimento. Da onde nós, isto nos permite concluir que Aristóteles ensinava essas coisas separadamente? Que primeiro ele dava um curso de lógica formal e depois outro curso de lógica material? Não. O fato de as notas estarem fisicamente separadas não quer dizer nada. Nós não temos a menor ideia de como Aristóteles procedia no seu ensino oral. Não é isso? Tudo que nós temos são notas de aula. Nós não sabemos como ele dava as aulas realmente. Pelo caráter compacto e frequentemente obscuro dessas notas, nós podemos entender que se Aristóteles seguisse essas notas ao pé da letra na aula, ele seria o pior professor do mundo. Ninguém ia aguentar aquele negócio. Né? Porque você, vamos dizer, depois de uma hora de aula daquilo ali, sobraria tanta dúvida e tanto problema que precisaria um curso de um ano para cada aula de um dia que o sujeito deu. Entendeu? Então não é possível que Aristóteles ensinasse assim. Quer dizer, ele deveria ter uma técnica pedagógica um pouquinho melhor. Senão não teria tantos alunos, não teria feito o sucesso que fez. Tá certo? Para quem já leu alguns dos textos de Aristóteles, especialmente os textos lógicos, o que eu estou falando deve ser bastante óbvio. Aqueles textos são de um caráter tão compacto que para cada três linhas dá para você dar uma aula inteira. Né? Eu mesmo desenvolvi a minha própria técnica de leitura de Aristóteles, que consiste em completar o que Aristóteles não disse. Quer dizer, eu pego aquelas notas e digo, bom, vamos supor que eu estivesse dando uma aula a respeito. Como é que eu explicaria isto? Teria que descompactar cada coisa daquela. E, como eu suponho que Aristóteles tenha sido um pouco mais inteligente do que eu pensei, não é possível que só eu tenha percebido isso. Então, naturalmente, eu creio que ele fazia a mesma coisa nas suas aulas. Quer dizer, ele descompactava. Né? Outro argumento que eu tenho em favor dessa hipótese é que os escritos populares de Aristóteles, quer dizer, que eram escritos para o ensino, vamos dizer, da população leiga, né? Eram muito louvados pelo seu estilo, pela sua eloquência, etc, etc. Então, eles deviam ser muito diferentes dessas notas. Porque essas notas são um negócio mais sacal que você pode imaginar. Né? Então, os escritos de Aristóteles não nos permitem adivinhar como seriam as aulas dele. Só ali você só tem breves notas quanto aos conceitos fundamentais que ele vai elaborar. Então, eu não acredito que o ensino de Aristóteles seguisse a ordem dos escritos de Aristóteles. É isso. Portanto, neste caso específico, não há nem meio motivo para supor que primeiro ele desse um curso de lógica formal, quer dizer, uma lógica voltada apenas para a coerência da forma interna do discurso, e só depois fosse tratar do problema da conexão entre discurso e realidade. Bom, se não há motivo para a gente supor que fosse assim, então também não há motivo para que a gente faça o mesmo erro que nós estamos atribuindo a Aristóteles. Então, eu acho que essas noções de lógica formal, longe delas serem aceitas como meros conceitos formais que devem ser usados na construção do discurso, eles já devem ser submetidos à crítica epistemológica desde o primeiro instante. E isso é uma coisa que eu comecei a fazer muitos anos atrás, porque eu tenho sempre tive uma atitude muito negativa com tudo que é meramente formal ou que parece regra de jogo. Eu já contei para vocês que eu peguei uma birra com jogos desde criança, porque eu tinha três tias que jogavam baralho. E baralho precisa de quatro parceiros. Então, tinha um quarto parceiro, né, que era voluntário obrigatório, que era eu. Então eu comecei a pegar a birra com regra de jogo desde aquele tempo. Até hoje, quando querem me ensinar a regra de jogo, encontro extrema dificuldade porque o meu cérebro se recusa. Porque eu sempre penso assim, ó, toda regra de jogo, no fim das contas, é uma ordem que estão te dando. Faça isto, isto, isto. Né? O meu cérebro automaticamente pergunta assim, mas por que que eu deveria fazer isto? Né? Então, daí diz, ah, porque senão estraga a brincadeira. Ah, bom, então se trata de uma brincadeira apenas. Né? Então, desde o início, desde o primeiro livro de lógica que eu abri, que foi justamente o do Jacques Maritain, eu percebi o seguinte, o indivíduo está enunciando um conceito como se fosse um conceito de uma coisa real. Mas, ao mesmo tempo, aquilo é uma regra de jogo. Então, isso quer dizer, a lógica aí virou uma regra de jogo que você tem que aceitar, não porque as coisas sejam exatamente como estão descritas ali, mas simplesmente para você poder ser um participante do jogo. E acontece que essas regras proclamam uma série de coisas arbitrárias que não correspondem com a realidade e que só vão ser corrigidas muito tempo depois, quando você entrar na lógica material. Só que aí a sua cabeça já está viciada. Então, eu falei, bom, primeira coisa, nós temos que fazer uma análise crítica desse conceito da simples apreensão. E temos que examinar exatamente o problema da abstração. O que é exatamente a abstração? Nesse sentido em que está sendo usado aqui, né, a abstração consiste em separar uma ideia das circunstâncias concretas, sensíveis, nas quais a coisa correspondente foi apreendida pela intuição. Né? Mas essa separação ocorre efetivamente? Ou você apenas está dizendo que ocorre, que ela ocorre, para você poder continuar tratando este conceito como se fosse separado da coisa sensível, quando realmente ele não é. Se o conceito for realmente separado da coisa sensível, ele conterá somente os elementos essenciais. Tá certo? Por exemplo, os elementos essenciais da definição de gato, de cachorro, de casa, etc., etc., etc. Porém, acontece que nenhum objeto, tal como definido na sua essência, pode existir enquanto tal. Então, isso quer dizer que a partir desse instante você está lidando não com objetos reais, mas com objetos ideais. Eu digo, mas olha, pode procurar em Aristóteles, é isso que ele está dizendo nas notas de lógica. Mas é assim que ele procede ao examinar as questões reais, falou, jamais. Ele nunca faz isto. Então, ele tem todo aquele trabalho de criar a lógica, mas quando você vai ver, ele não a usa. Ele usa sempre o procedimento dialético. Ora, o nosso Mário Ferreira dos Santos, ele enfatizava muito que para você corrigir um abstratismo errado da lógica, você precisa sempre ter um procedimento dialético. Eu digo, ele tem toda razão, só que o problema continua, quer dizer, primeiro eu devo aprender a cometer todos os erros do pensamento lógico e depois devo corrigi-los mediante um retorno dialético. Eu digo, será que o Mário faz assim? Falo, claro que não, ele ficaria louco se fizesse assim. Então isso quer dizer que o pensamento lógico, tal como exposto nos manuais de lógica, ele simplesmente não existe. Ele é uma hipótese de pensar, é um pensamento hipotético ideal que ninguém usa jamais. Nem mesmo em ciência. A abstração real que nós fazemos é uma abstração que deixa subentendido o círculo de latência. Ou então você não conseguirá pensar. Ou então, se você conseguir, você vai estar pensando apenas com essências ou quididades que, como tais, não podem existir realmente. E todas aquelas condições que completam esta essência e lhe dão a existência real serão consideradas meros acréscimos inessenciais. Me parece que esse é um modo extremamente artificial e artificioso de pensar. Na verdade, ninguém pensa assim. Quando você faz um raciocínio sobre uma essência que você abstraiu de um objeto, você está deixando no plano de fundo tudo o mais que você sabe daquele objeto. Você não separou, você apenas distinguiu. Quer dizer, eu sou capaz, vendo um gato, eu sou capaz de distinguir entre este gato, não só entre este gato e outro gato, mas sou capaz de distinguir entre gato e o esquema geral gato. Tá certo? Só que essas duas coisas, elas aparecem já numa relação tensional, como diria o Mário Ferreira. Por quê? Por um lado, aquele ente particular gato não lhe pode faltar nenhum dos atributos que estão na essência gato, senão ele não seria um gato. Não é isso? E por outro lado, aquela essência, se ela fosse apenas uma ideia, ela enquanto tal não poderia adquirir existência. Teria que haver interferência de um terceiro elemento. Então você tem aqui, né, uma essência, e ali você tem um ente existente. Tá certo? A essência não pode se tornar existente, né? E o existente, por sua vez, manifesta somente um caso particular de concreção existencial daquela essência. Como é que se concretou existencialmente o gato? Foi a partir da essência gato? Não. O gato se concretou existencialmente porque o pai dele, né, teve relações sexuais legítimas ou ilegítimas com a sua digníssima ou com a esposa do outro gato, e daí o gato nasceu. Quer dizer, o processo pelo qual o gato vem à existência não começa com a sua essência, começa com uma outra coisa. Né? Hoje nós podemos dizer que a essência gato está dada no ADN do gato. Quer dizer, tem uma forma que está determinada, então, quando o espermatozoide do gato atinge o óvulo da gata, não vai nascer um jacaré, não vai nascer uma galinha, não vai nascer um de vocês, mas vai nascer precisamente um gato. A definição de espécie, definição biológica de espécie, é justamente um dos animais que podem se reproduzir. Não é isso? Tem aí no YouTube um filme de um cachorrinho, Dachshund, traçando uma leoa. Ele está lá, procura lá, Brave Dog, vocês vão ver. A leoa está lá deitada e o bichinho vai lá, sobe em cima e começa a executar. Não acontece nada, não nasce nada disso aí. Então, nós sabemos que, biologicamente, o cachorro pertence a uma espécie e a leoa pertence a outra. Por quê? Porque por mais que eles transem, não se reproduzem. Agora, se pegar outro cachorro, vai nascer exatamente um cachorro. Então, nós, essa estabilidade permanente, né, do produto da união sexual de dois exemplares de uma espécie, prova que a espécie existe. Ela existe materialmente e não só como ideia. Né? Ora, quando você forma o conceito de gato, você já não sabe que se esse gato transar com uma gata, vai nascer um gato? Você já não sabe que é um ente vivo, que se reproduz, um animal? Quando você o define por gênero próximo e diferente específico, você diz, é um animal, um mamífero, tal, tal, tal, tal, tal, você vai especificando. Claro que isso é um processo verbal, mas você já não percebeu tudo isso quando você percebeu o gato? Por exemplo, você é capaz de confundir um gato com uma árvore? Hã? Não, e não é só por causa da sua aparência externa, mas é porque algo você sabe da conduta daquele gato. Por exemplo, você que sabe um repertório de atos e situações que o gato, nos quais o gato pode entrar e a árvore não pode. Não é isso? O gato pode subir na árvore, mas a árvore não pode subir no gato. Isso você sabe imediatamente. Então, quer dizer, você já tem, num primeiro momento, uma ideia da espécie gato constituída não somente da ideia geral de gato, mas das condições concretas que permitem a sua existência como gato. Tudo isso está dado já na simples apreensão, sem a qual não aconteceria simples apreensão nenhuma. Então, em que sentido essa simples apreensão é simples? Ela é enormemente complicada. Você pode dizer que ela é um ato, não que ela é um ato simples, mas que ela é um ato instantâneo do espírito. E se ela é um ato instantâneo, isso significa que ela não perfaz imediatamente todas as possibilidades que ela tem. Então, esse conjunto de possibilidades está subentendido ali. E se você amputar este conjunto de possibilidades, você amputar o círculo de latência, sobra-lhe apenas uma ideia abstrata de gato que, como tal, não pode adquirir existência de maneira alguma. Então, você tem, por um lado, uma definição de, mas como vou fazer uma definição de gato procriado, meu Deus do céu? Eu não posso fazer isso. Então, desde o começo da filosofia houve esta dificuldade técnica, para a qual nem Aristóteles nem Platão conseguiu dar nenhuma solução na teoria. Mas na prática eles têm a solução, porque se você for ver como que eles lidam realmente com os objetos dos quais eles estão falando, você vê que eles jamais se confundem a esse respeito. Uma pequena ameaça ou aparência de confusão houve ali em torno da doutrina das ideias de Platão, onde os conceitos abstratos existiriam realmente num outro mundo. Mas hoje nós sabemos que isto foi apenas uma figura de linguagem, que Platão não pensava realmente isto. E que, portanto, as críticas que Aristóteles fez à teoria das ideias elas não são inteiramente válidas. Quer dizer, Platão não acreditava inteiramente na teoria das ideias. Ele a usava como figura de linguagem para poder expor simplificadamente algo que no seu ensinamento oral ele detalhava com toda a sua complexidade. É isso. Então, vamos tentar consertar um pouco a exposição deste negócio da simples apreensão. Para fins de puro, entre aspas, raciocínio lógico, você lida somente com essências abstraídas ou separadas das circunstâncias concretas. Esse é o tipo do pensamento lógico que você pode colocar num computador e ele vai continuar raciocinando, porque ele vai usar somente os termos ou nomes que condensam esses conceitos. E pode chegar lá uma série de conclusões que valem para as essências consideradas, mas só valem indiretamente para os entes concretos aí referidos. Vocês lembram na aula passada, onde eu estava dizendo para vocês que praticamente nenhum conceito científico corresponde aos entes reais que aquela ciência estuda. É certo? Como, por exemplo, um gás em estado puro, ou, como diria Galileu, uma superfície sem atrito. De uma superfície sem atrito só pode existir no mundo das ideias platônicas. Então, aí surge o problema. As ciências estão lidando com o mundo real ou com o mundo das ideias platônicas? A resposta é, estão lidando com o mundo das ideias platônicas. Tá certo? E o modo de correspondência entre esse mundo das ideias e o mundo real é extremamente problemático. A não ser que nós admitamos a seguinte hipótese. Enquanto o cientista está lidando apenas com aqueles entes abstratos, e ele, enquanto cientista, ele só tem que lidar com esses, ele, enquanto ser humano real, ele conhece aqueles objetos concretos realmente, e ele não se esquece deles. Ou seja, durante o tempo todo que ele está fazendo um puro raciocínio lógico abstrato com essências, ele não perde a referência aos entes concretos, porque ele não consegue pensar de maneira tão pura quanto um computador pensaria. Então ele sempre tem esta referência, tá certo? Implícita ao objeto e a todo o seu círculo de latência. Mas, por exemplo, quando está lidando com uma espécie animal, você tem toda a ideia, você tem a clara consciência de que essa espécie animal, ela existe materialmente porque ela se formou de materiais que não são ela, que ela adquiriu do mundo exterior. Um gato tem que comer, meu Deus do céu. E se gatos comessem somente gatos, né, a espécie não teria um grande futuro. Não é isso? Tanto que na mitologia, a ideia do Saturno, né, o deus que come os próprios filhos, é uma espécie de imagem do inferno ou imagem da impossibilidade. Não é isso? Então, nós dizemos, esta espécie, a espécie biologicamente considerada, é uma certa forma que se propaga através da absorção de elementos que não têm a sua forma, que têm uma forma completamente diferente. Não? Então, por exemplo, o animal, uma certa espécie animal, ela pode se alimentar predominantemente ou até exclusivamente de carne, mas não de carne de membros da sua própria espécie. Não é isso? Então, por exemplo, os leões comem vacas. E a carne dessas vacas não se transforma em vacas, se transforma em leões. Porque aquela forma do leão que está dado no seu ADN, tá certo? Tem o poder de absorver e remoldar este material, processar e remoldar, lhe dar uma outra forma totalmente diferente da que ele tinha, da que este material tinha no início. E é a esta capacidade miraculosa de preservar a sua forma com materiais diferentes que nós estamos nos referindo implicitamente no ato da simples apreensão. Por exemplo, eu olho uma árvore e digo, é uma árvore. Mas eu sei que essa árvore não foi sempre do mesmo tamanho. Eu sei que ela cresceu. E ela cresceu absorvendo elementos que não eram árvores. Ela tirou minerais do solo. Você olha para o chão e fala, o chão não parece com árvore de maneira alguma. Então, esta simples noção árvore, esta quididade árvore, ela só está separada, entre aspas, da circunstância concreta onde existem as árvores, para fins de um pensamento lógico, formal, hipotético. Mas no conhecimento real que eu tenho dela, esta simples apreensão não produz uma forma separada, mas produz a fórmula de um ente, cuja possibilidade de existência está dada como uma potencialidade da sua forma essencial. Então, a quididade não é só a forma separada da existência, ela é a fórmula da possibilidade de existência. Está entendendo? Então, isso quer dizer que se eu vejo uma árvore, eu não vejo só a forma externa dela. Eu a vejo, por exemplo, como um ser vivo. Tanto que eu sei distinguir entre uma árvore que está de pé, produzindo folhas, frutos, etc., e uma árvore que foi arrancada do solo e está lá caída no chão e apodrecendo. Eu digo, bom, isso aqui eu chamo de árvore, aquilo também chamo de árvore. Logicamente, entre aspas, é a mesma coisa. Então, estar morta ou estar viva é algo que não faz diferença para o conceito de árvore. Eu digo, mas que conceito é este? Se todas as árvores morressem, não haveria mais árvores. E não haveria, portanto, o que conceituar. Isso quer dizer, quando eu capto a forma essencial chamada árvore, eu sei que é a forma de um ser vivo que tem certas propriedades. E, portanto, é não só o conceito de uma forma externa, mas de uma forma interna. Note que o próprio Aristóteles explica a diferença entre a forma no sentido externo e a forma no sentido metafísico-lógico, tal como ele está usando a palavra eidos, né? Da onde saiu depois ideia. O eidos, ou forma, ele não é a forma externa, ele é uma forma interna. É aquilo que faz com que o ente seja aquilo que ele é e não outra coisa. Ora, a diferença entre uma árvore e um gato não pode ser somente uma diferença lógica formal. Porque o conceito, mero conceito de árvore ou de gato, não pode fazer com que um gato seja gato e que a árvore seja árvore. Então, quando Aristóteles expõe essa teoria da abstração, ele está subentendendo que o sujeito que o ouve sabe o que quer dizer a palavra forma, o que não acontece com os leitores modernos. Aristóteles dá um exemplo maravilhoso. Ele diz que uma mão cortada tem figura de mão, mas não tem forma de mão. Por quê? Porque ela não funciona como mão. Qual das duas formas que eu apreendo na simples apreensão? A mera figura morta ou a forma vivente? A fórmula, né, interna que permite que aquele ser seja o que é. É evidente que é esta última. Né? E esta última não pode se separar dos elementos concretos e até dos elementos acidentais. Por quê? Porque sem esses elementos concretos e até acidentais, o ser não poderia ser o que é. Ele seria apenas uma ideia do que ele é. É? Então, ora, sempre que nós lidamos com um filósofo do tamanho do Aristóteles, nós precisamos entender que ele sabe mais do que ele está dizendo. Por quê? Porque não é possível dizer tudo. Então você tem que comparar o que ele disse num pedaço das suas obras com o que ele disse em vários outros pedaços. De tal modo que você não interpreta as frases somente pelo seu sentido imediato, mas por aquilo que o autor, o filósofo, estava realmente vendo quando ele falou, quando ele disse aquelas coisas. Então, quando Aristóteles diz que na simples apreensão nós apreendemos somente uma quididade separada das circunstâncias concretas, ele sabe perfeitamente que se for separada das circunstâncias concretas já não é mais uma forma, e sim apenas uma figura. Ele sabe disso. É claro que ele está lidando com coisas tão sutis, né, que não dá para explicar tudo de uma vez. Então, é preciso que as várias fórmulas verbais usadas aqui e ali para expor, né, o que Aristóteles está vendo sejam mutuamente compensadas, de modo que a gente não saia somente repetindo frases, mas repetindo a experiência cognitiva que está por trás dessas frases. Basta, então, você comparar o conceito de simples apreensão com o conceito de forma, e os dois são dados em pontos diferentes dos escritos de Aristóteles, para você entender que a famosa separação entre a quididade e o ser concreto particular não é tão separativa assim. Em primeiro lugar. Em segundo lugar, é preciso entender que o conceito não expressa somente as condições lógicas para que um ente X seja pensado como X, mas ele expressa algo da condição real que existe para que é necessária para que este ente seja ele mesmo e exista como tal. Por exemplo, você olha, estamos olhando aqui um equipamento, aqui em cima da mesa tem um negócio que eu chamo de computador. eu posso obter um conceito abstrato de computador. Não é isso? Só que o conceito abstrato por si não pode funcionar como computador. Então, quando eu penso o conceito abstrato, é verdade que eu estou apenas verbalmente me referindo ao conceito abstrato, mas eu, enquanto pessoa real, eu sei que por trás desse conceito tem um computador real, feito de coisas que não são conceito de computador, mas que são os elementos materiais com as suas respectivas formas, que articuladas de tais ou quais maneiras extremamente complexas, juntando elementos heterogêneos, produz este efeito, que eu chamo de computação. Então, a simples apreensão, ela não é simples, ela pode dizer ser dita imediata, mas ela não é simples. Ela é simples no sentido de que ela não requer outros atos cognitivos expressos. Mas quando você vai ver tudo o que está contido implicitamente nela, ela não pode ser simples de maneira alguma. Então, a simples resposta à pergunta, o que é, mostra que o ser humano tem a capacidade de perceber, não de abstrair, separar das coisas concretas e particulares uma ideia geral, mas a capacidade de perceber esta ideia geral no próprio ser individual e concreto. Se eu digo isto é um gato, então estou dizendo imediatamente que tudo aquilo, todas aquelas determinações que estão presentes em todos os gatos do universo, estão presentes de modo pleno neste gato. Mais ainda, eu estou dizendo que este gato veio à existência pelos mesmos meios que vieram os outros gatos. E eu estou dizendo que esta essência, ou quididade que eu aprendi, não é somente uma forma lógica, mas é a fórmula interna do próprio gato existente. Então, também eu estou dizendo que este ser particular, concreto, ao qual corresponde a essência gato, ele está sujeito a sofrer todos os tipos de acidentes aos quais poderiam estar sujeitos todos os outros gatos. E note bem, se eu não souber isto, como é que eu vou obter a ideia geral gato? Por exemplo, eu sei que o gato, se cair um hipopótamo em cima dele, provavelmente ele será esmagado. E nada sucederá ao hipopótamo. Eu sei que o gato pode resistir a uma certa agressão até um certo ponto. Passado disso, ele morre. É por isso que, quando você tem um gato, você cuida dele para que nada lhe aconteça. Por exemplo, se ele cair do terceiro andar, muito que bem, mas se ele cair do 32º andar, bom, vai ser difícil sobreviver. Certo? Quanto de experiência você precisa para saber disso? Nada, você sabe na primeira. Você tem essa antecipação, e é isso que eu chamo círculo de latência. Você está consciente de todo o universo de acidentes possíveis. Eu sei, por exemplo, que eu posso matar o gato jogando pelo 35º andar. Mas eu sei que eu não posso ensiná-lo a falar alemão. Eu sei que eu não posso cruzá-lo com uma coelha para nascer um terceiro bicho. Tudo isso já está dado. Às vezes, não de maneira totalmente consciente, mas como antecipação e como tensão. Ora, todo o problema do conhecimento da natureza, conhecimento dos seres sensíveis, depende dessa consciência que você tem do círculo de latência. Porque senão você vai pegar o conceito geral da espécie E começaram a tirar conclusões dela, baseado somente na ideia e o esquema, tá certo? E você pode ir parar muito longe da realidade. No entanto, você vê que coisa maravilhosa. Aristóteles foi um dos primeiros que começou a classificar animais por espécies. É claro que de vez em quando você encontra uma espécie que é ambígua, você não sabe que raio de coisa é aquilo. Porque diz o próprio Aristóteles que na natureza nada é preciso, nada é formal. Você tem ali sempre uma zona de nebulosidade, uma zona de incerteza. Coisa que 24 séculos depois a física toda iria admitir. Né? Mas, em geral, e para todos os fins do conhecimento imediato que o ser humano necessita para se orientar no mundo, as espécies estão suficientemente distintas. Não é isso? E, quando muito mais tarde o conceito de espécie se estabiliza cientificamente, baseado na ideia da reprodução, ou seja, a espécie não é um bicho que se parece com o outro exteriormente, mas é o bicho que tem a mesma fórmula interna, né? E que, portanto, cruzado com outro bicho da mesma espécie de sexo contrário, pode produzir um outro e não pode produzir um bicho diferente. Quando se chega a essa conclusão, o que acontece? Depois de muitos e muitos séculos, finalmente se começou a entender a ideia do conceito da quididade no sentido dinâmico que Aristóteles propunha com a sua ideia da forma. Finalmente entenderam que a quididade não é só uma ideia abstrata, ela é a forma interior. Né? E esta forma interior, ela é a força que faz com que o gato possa virar um gato. Então aí se entende que, quando se diz que a essência é aquilo que faz com que uma coisa seja o que é e não outra coisa, né, não se poderia dizer isso em lógica se isso não fosse verdade factualmente. Está entendendo? Isso quer dizer que a distinção que a lógica está fazendo entre que os manuais de lógica fazem, entre o conceito da coisa e a própria coisa tomada fisicamente, intuitivamente, é, por sua vez, apenas uma regra formal e não uma realidade. E essa é uma das grandes dificuldades para você estudar lógica. Quem que se sai bem em estudos de lógica no início? As pessoas que têm uma certa vocação para o raciocínio tipo lúdico, jogo, tá? Pura arte combinatória. Né? Agora, a pessoa que tem uma verdadeira vocação para a filosofia, ela vai fazer perguntas substantivas. Né? E isto colocará dificuldades para o estudo da lógica. Está entendendo? Isso quer dizer que a vocação de lógico é uma coisa, a vocação de filósofo é outra, completamente diferente. Você vê que existe um monte de lógicos brilhantes cujas contribuições à filosofia são nulas. Por exemplo, Bertrand Russell. É isso? Recentemente, não, uns anos atrás, eu participei de um congresso, participei em espírito, em ectoplasma, eu não pude ir fisicamente, eu mandei o meu trabalho para lá e o trabalho entrou nas atas, mas eu fisicamente não estava lá, porque na mesma época eu estava mudando para os Estados Unidos. Então, e depois examinando os trabalhos que saíram nas atas, eu vi, olha, ali você tem um monte de trabalhos de natureza técnica, belíssima. Eu digo, mas filosoficamente qual é a relevância daquilo? A maior parte é nula. Certo? Então eu vou dizer uma coisa para vocês, é o seguinte, que vai parecer um escândalo. Por exemplo, muitas pessoas de formação escolástica terão ataque apoplético, porque acharam que eu estou desmantelando aí um edifício de 2.400 anos. Aristóteles diz que a verdade existe somente no juízo, na afirmação. E, por outro lado, ele diz que a simples apreensão nem afirma, nem nega. É isso. Então, isso é impossível. A simples apreensão afirma um bocado de coisas. Afirma, na verdade, tudo o que você sabe sobre aquele ente. E afirma a distinção entre ele e todos os outros entes possíveis. Então, o grande problema filosófico não está colocado no juízo, está colocado na simples apreensão. Ou seja, aprender a fazer uma simples apreensão que não seja um mero formalismo lógico e fazer com que o seu raciocínio lógico prossiga sem apagar o círculo de a sua consciência do círculo de latência, este é todo o problema filosófico. E como é que eu sei que é assim? Porque eu vejo que quando os grandes filósofos, o próprio Aristóteles, tanto Tomás de Aquino e outros, examinam os problemas na prática, eles nunca cedem este procedimento que está dado na lógica. Então, quando se define a lógica como a arte de orientar corretamente o pensamento para que encontre a verdade, isto é falso. A lógica não serve para orientar corretamente o pensamento. Ela serve para você verificar retroativamente a correção formal do seu raciocínio. Só para isto. Porque nós sabemos que se existe uma contradição lógica no meio do seu discurso, então o seu ponto não está aprovado. O que não quer dizer que o que você disse seja falso. A presença da contradição lógica não invalida por si o conteúdo efetivo do que você disse. Invalida apenas a prova que você está oferecendo. Mas, ora, você oferecer uma prova errada de que 2 mais 2 são 4, não quer dizer que 2 mais 2 sejam 5. Ora, quantas provas erradas nós podemos desenvolver de que 2 mais 2 é 4? Um número infinito. A hora que você invalidasse essa prova, você teria desmentido que 2 mais 2 são 4? Não, você invalidou apenas aquela prova específica. Mas, ora, se o sujeito diz uma coisa que é verdadeira e na hora de oferecer uma prova ele se equivocou, o que tem importância mesmo? A verdade que ele está dizendo ou a prova errada? A prova errada foi apenas um erro acidental. Por trás dela você pode apreender a verdade que está ali. Não é isso? Se você está interessado na verdade e não apenas na correção formal do raciocínio, você pode passar por cima de uma prova errada e descobrir uma prova melhor daquilo que o sujeito está falando. Eu mesmo acredito que quando, examinando ali a teoria dos quatro discursos, eu ofereci provas muito melhores do que Aristóteles ofereceu. Como se eu dissesse, olha, Aristóteles tinha mais razão do que ele mesmo disse. Ou seja, ele não deu provas suficientes disso, mas está aqui a prova de que a coisa é realmente assim. Então, quem é o mérito maior? Meu que descobriu uma prova ou dele que descobriu a verdade da coisa? É dele, evidentemente. Eu apenas ajudei-o a provar o que ele já disse. Por sua vez, a minha teoria dos quatro discursos, tomada como uma totalidade, ela se integra perfeitamente bem no edifício da filosofia de Erich Wöglin. Então, vários estudiosos de Wöglin me disseram exatamente isso. Olha, isso aqui é como dizer, é uma peça que faltava para provar aquele negócio que o Wöglin está querendo fazer. O Wöglin disse é verdade, mas ele não provou, mas eu estou dando aqui a prova. Quem descobriu a coisa foi ele. Eu fui lá apenas e botei um durex tá certo? Para a coisa não cair. Então, a verdade é mais importante do que a sua prova, evidentemente, né? Mesmo que a prova esteja errada. E a lógica serve para corrigir provas. Ora, quando você apreendeu uma verdade de tal maneira que para você ela é inteiramente persuasiva, por exemplo, quando você foi testemunha de algo, você viu com seus próprios olhos, você entendeu o que aconteceu e você pode até narrar. Mas aí o juiz te pergunta, o senhor tem alguma prova do que o senhor está falando? Não, eu sou a prova, eu sou testemunha, portanto eu sou um elemento de prova. Eu não tenho que provar a veracidade do meu testemunho. O meu testemunho é que provará a veracidade de uma outra coisa. Se o meu testemunho foi impugnado, então ele não serviu para provar mais nada. Mas ele não tem que se provar a si mesmo, né? Quando o indivíduo descobre verdades importantes e não consegue prová-las, o que acontece? Elas não se integram no patrimônio comum, não se integram no consenso. Então, aí chegamos à seguinte conclusão. Para que serve a lógica? A lógica serve para dar uma validade consensual a certas verdades que independem desse consenso na totalidade. Está compreendendo? Portanto, é evidente que a lógica tem uma função muito subordinada. Absolutamente todas as verdades que foram descobertas em filosofia, em ciência, no que quer que seja, foram descobertas por certos indivíduos concretos, em particulares. E depois, através da exposição verbal, escrita, das discussões, etc., etc., aquilo vai se integrar num consenso. Às vezes se integra totalmente, às vezes parcialmente, às vezes se integra rapidamente, às vezes leva séculos. Mas o que, que tem mais valor e importância para nós que estamos estudando filosofia? Descobrir verdades ou descobrir os meios lógico-verbais de torná-las consensuais? Há um momento em que você vai ter que fazer uma escolha. Porque não dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Se descobrir uma verdade fundamental é uma coisa, e você torná-la crível para as massas é outra coisa completamente diferente. É evidente que o nível de credibilidade que você vai alcançar depende da plateia a qual você se dirige. Por exemplo, uma plateia científica será mais facilmente persuadida por argumentos científicos. E uma plateia mais popular será mais facilmente persuadida por meio do apelo aos lugares comuns nos quais ela já acredita, ainda que isso, logicamente, seja uma prova inválida. Mas nos dois casos se torna apenas de persuasão e não de percepção da verdade. Então, como eu disse que num certo momento você vai ter que fazer uma escolha, para vocês que estão estudando comigo, eu digo, esse momento é agora. Se você quiser provar tudo o que você acredita que sabe, tá certo? Você vai gastar o resto da sua vida em esforços polêmicos que nada acrescentarão às descobertas originárias. Mas se você quer prosseguir em descobertas originárias e saber verdades fundamentais, saber pessoalmente, concretamente, muitas vezes você vai ter que desistir de prová-las ou desistir de torná-las persuasivas. Tá certo? Ora, peraí que caiu o negócio. Ih, desligou. Entrou em hibernação aqui o computador. Deixa eu apertar o botãozinho aí da direita lá em cima. Acho que é só assim que ele volta. Aí tá tudo normal? Ou caiu a transmissão? Deve ter caído o áudio. Eles são ruins. Puxa, tem uma geladeira. Esse aqui não está acendendo, por quê? É esse aqui que caiu, isso. Será que é por isso? Ah, esse computador tem que dividir, quando precisa mexer aqui para não entrar em hiper... Ih, caramba, deu bode. Desliga tudo e começa de novo. Ah, perfeito. Eu precisava ter ido. Eu não sabia que era isso que você comprou. Eu não falei, né? Então, houve aqui um problema técnico. Se vocês estão ouvindo, por favor, avisem pelo chat. Já está? Está todo mundo ouvindo? Muito bem, então nós estamos voltando aqui e dizendo que assim, todos os problemas filosóficos fundamentais já estão colocados na simples apreensão. Ou seja, que nem por isso deixa de ser simples de certo modo, embora não seja simples de modo certo, pela sua instantaneidade. Certo? Isso quer dizer que muito do que se atribui ao chamado pensamento humano já está dado no ato intuitivo original. Digo isto porque se, quer dizer, a percepção de todo esse círculo de latência não estivesse dada na simples apreensão, ela teria que ser completa, esse conteúdo teria que ser completado em outros atos intuitivos posteriores. Está certo? Porém, como que esses atos poderiam se articular com uma essência tomada no seu sentido de forma, de eidos aristotélico, está certo? Se este eidos, por sua vez, fosse apenas uma fórmula vazia genérica? Sem o círculo de latência. Então, ou está o círculo de latência presente desde o primeiro instante, ou ele nunca vai chegar lá. O círculo de latência não pode ser apreendido por uma sucessão de atos. Ou ele é uma percepção instantânea, ou nada acontece. Então, o círculo de latência é a percepção imperfeita e nebulosa, de certo, tá certo? De um conjunto de propriedades e acidentes necessários à existência do ente que você está apreendendo. Na simples apreensão, então, você não aprende apenas a quididade no sentido lógico, mas, por assim dizer, a quididade no sentido ontológico, referindo-se, portanto, a um ser real. Tá certo? Porém, é claro que você não apreende somente a quididade de entes reais. Você apreende também a quididade de ideias que você teve. Não é isto? Por exemplo, digamos a ideia de universalidade, ou a própria ideia de ser, a ideia de igualdade, a ideia de causa, tudo isso são, de fato, são ideias abstratas que você teve. E você não pode dizer que você as abstraiu de nenhuma coisa percebida. Você as abstraiu do próprio elo de necessidade entre os seus pensamentos. Portanto, você os abstraiu de uma estrutura lógica. Isso quer dizer que o encadeamento da necessidade que atrela um pensamento a outro pensamento, tendo o primeiro condição do segundo, o segundo consequência do primeiro, ele é também um dado de experiência. Todos nós temos esta experiência quando tentamos pensar, fazer um raciocínio, encadear ideias e nos deparamos com uma contradição interna. Por exemplo, quando tentamos extrair, vamos dizer, do conceito de triângulo, uma propriedade qualquer que os triângulos não podem ter. Quando você entra num raciocínio geométrico errado, por exemplo. Ou quando você tenta fazer uma conta, né, você vai lá calcular o seu saldo bancário, tá certo? Você está devendo, digamos, 3 mil reais e você fazendo a conta de todos os depósitos que houve, etc., etc., só está sobrando, digamos, 200 reais na sua conta. Você desejaria que o resultado fosse outro. Mas por mais que você force, por mais que você refaça a conta, você obtém o mesmo resultado e diz, epa, está me faltando aí não sei quantos mil reais. Todos nós temos essa experiência de uma necessidade, de um elo de necessidade que nós observamos, por exemplo, na aritmética elementar ou na geometria ou em qualquer raciocínio lógico que nós tentemos fazer. E desta experiência da impossibilidade ideal, nós tiramos uma série de conceitos de ordem metafísica, com a própria ideia de necessidade. Necessidade vem do latim nec cedo, nec cedere, quer dizer, uma coisa que não cede. Tá certo? Por exemplo, uma conta, você faz a conta e faz, e faz, e faz, você vê que não tem jeito, não sai daquilo. O resultado é sempre o mesmo. Tá certo? Isto é uma experiência real, embora seja uma experiência puramente mental. Tá certo? Mas não, pensar é fazer alguma coisa. Não é isso? E quando você se depara com esta ideia, quer dizer, da impossibilidade, ou seja, tal coisa tem que ser de determinada maneira e é impossível que seja o contrário, quer dizer, isto é uma experiência ainda mais contundente do que você ver um gato ou mesmo ver um hipopótamo. De toda experiência sensível, você pode imaginar que seria de outra maneira. Tá certo? E, ademais, os entes sensíveis estão toda hora mudando de posição, de atitude, tá certo? De cor, de forma, etc, etc. Os bichos crescem, morrem, né? As árvores também crescem, morrem. Ou seja, todo mundo da natureza está em sempre constante mutação, mas, de repente, você vê que tem algum elemento, pelo menos na estrutura do seu pensamento, onde as coisas não cedem. E desta noção do nec cedere é que você tira a noção de lei científica. A lei de regularidade, quer dizer, uma coisa que, dadas determinadas condições, outras se seguirão necessariamente. Desta mesma impossibilidade, nós temos a experiência no mundo exterior. Não experiência de perceber somente certas coisas, mas experiência de tentar fazer certas coisas. Por exemplo, tentar levantar um peso maior do que a sua força admite. Eu me lembro que uma vez eu assisti a uma mudança numa oficina de marcenaria. Tinha máquinas do tamanho desta mesa, aqui ou outras maiores. Então chegaram os homens da mudança. Eram seis negões assim, perto dos quais o Schwarzenegger pareceria anêmico. Hein? O braço dos caras era da minha largura. Estavam seis negões, seguravam a máquina. A máquina não movia um milímetro. De novo. Não vai. Era a mesma experiência de tentar fazer 2 mais 2 dá 5. Quer dizer, nós temos essa experiência da impossibilidade física. E nós temos a experiência da impossibilidade lógica. Se nós tivéssemos somente uma delas, seria difícil você relacionar uma coisa com outra. Vamos supor que se nós não tivéssemos a experiência da impossibilidade lógica, só da impossibilidade física, nós sempre apostaríamos que determinadas coisas que foram impossíveis agora talvez sejam impossíveis daqui a pouco. Nesto. Mas quando nós entramos no terreno da impossibilidade lógica, nós sabemos que o impossível é impossível. Mais ainda, a experiência da simples apreensão já nos mostrou que um ente é aquilo que ele é e não outro ente. Então eu olho o gato e digo, ah, é um gato. Isso quer dizer que ele não é um papagaio. Eu posso querer pensar que era um papagaio, mas isso não fará dele um papagaio. E todos nós sabemos disso. Isso quer dizer, nós temos a experiência da impossibilidade sobre várias maneiras. Digamos, a experiência dos limites. Não é isso? Então, essa experiência naturalmente varia. Não é isso? tem certas pessoas que têm mais possibilidades que as outras. O rei Salomão, por exemplo, tinha 200 esposas e transava com elas todas as noites. Se vocês tentarem fazer isso, vocês vão morrer. Tá certo? Então, quer dizer, existem impossibilidades que você vê que elas aparecem em certas circunstâncias, mas elas podem desaparecer em outras circunstâncias. Mas tem algumas, tanto no mundo ideal quanto no mundo real, que são impossibilidades no sentido absoluto, ou seja, elas refletem uma necessidade absoluta. Por exemplo, de que aquilo que é uma coisa não seja outra. Você pode olhar o gato quanto você queira e imaginar que ele é um papagaio, ele não vai sair voando. Santo Tomás de Aquino dava o exemplo. Dizia, você pode pensar que você é um boi. Concentra aí, faz uma força, pensa que você é um boi. Não vão nascer chifres na cabeça. Nascer chifre na cabeça só com a ajuda da sua esposa. Aí sim, tá certo? Mas, tipo, concentra, o chifre não nasce. Tá certo? Então, desta experiência da impossibilidade, tá certo? Nós temos já diretamente, né, a noção de que se as coisas são o que são, é porque pesa sobre elas uma impossibilidade. Então isso quer dizer que nós não percebemos só o círculo de latência, nós percebemos o círculo da necessidade. Então, por exemplo, olhando um gato, eu sei que ele pode fazer muitas coisas. Ele pode correr, ele pode miar, ele pode tomar leite, ele pode arranhar você, tá certo? Ele pode subir no telhado, ele pode sumir, pode desaparecer, tá certo? Pode fazer um monte de coisa, pode fazer xixi no sofá, tudo isso ele pode fazer, mas ele não vai sair voando. Então, de um lado nós percebemos o círculo de latência, que é uma riqueza de possibilidades. E do outro lado nós percebemos o círculo da necessidade, que limita o círculo de latência em modo absoluto. Embora o círculo de latência seja ilimitado quantitativamente. Se você for enumerar todas as coisas que um gato pode fazer ou que pode acontecer ao gato, você não vai terminar a lista. Mas nós sabemos que isso está severamente limitado por um círculo de impossibilidade. Desde quando nós sabemos isso? Desde a hora que vimos o primeiro gato. Porque se não foi isso que nós vimos, uai, se eu não vi o círculo de latência do gato, quer dizer, eu não sei o que o gato pode fazer. E eu não vi aquilo que o limita, quer dizer, eu não vi aquilo que faz com que o gato seja gato e não outra coisa, então eu não vi nada. Então não houve realmente simples apreensão, não houve apreensão da quididade, houve apenas uma sensação mais ou menos inconsciente. Não é isso? Se houve um ato, quer dizer, de inteligência, de perceber a quididade, perceber a essência, é porque eu percebi tudo isso, eu percebi o círculo de latência e percebi o círculo da impossibilidade. Ora, meu Deus do céu, quando eu consigo descrever as estruturas internas do círculo de latência, quer dizer, as possibilidades máximas que aquele ente tem, e ao mesmo tempo o círculo da impossibilidade, ou seja, saber os seus limites ontológicos reais, eu sei praticamente tudo o que existe para saber a respeito daquele ente. Então é por isso que eu digo que o problema filosófico máximo já está colocado na simples apreensão. Eu percebi isso, gente, foi mais de 30 anos atrás. E eu falei, ora, é preciso haver, vamos dizer, além da lógica, é preciso haver uma outra técnica. É a técnica da simples apreensão concreta. Ou seja, perceber as coisas como elas são. Na época, eu não sabia que existia um negócio chamado fenomenologia. Eu estava lá lendo aquele manual do Jacques Maritain, né? E desesperado, pensando assim, aonde que esse estudo da lógica vai me conduzir? Ele vai me conduzir a montar raciocínios muito bonitinhos e acreditar neles como se fosse a máxima expressão da realidade. Mas vai estar faltando alguma coisa? Quer dizer, os meus raciocínios serem perfeitos? Ah, claro, é bom. Pelo menos vão ser mais persuasivos. Eu consigo convencer as pessoas. Eu consigo, por exemplo, fazer uma demonstração, né, tão bonita quanto o professor de geometria fazia na escola, com aqueles triângulos, aquela coisa toda, né, que Descartes tanto admirava, que chamava as longas cadeias de razões, tão, tão claras, tão simples. Né? Bom, conseguiria fazer isso e todo mundo ia me admirar por causa disso, mas... isso não impediria que o conjunto do meu discurso fosse falso. Então, mas Aristóteles mesmo dizia que a verdade só existe no juízo. Né? Então, me parece que isto está mal explicado, porque a simples apreensão ela já implica uma multidão de juízos. Ela está, por assim dizer, aberta para uma multidão de juízos que não virão posteriormente, que já estão dados naquele momento ali. Quando mais tarde eu soube que existia a fenomenologia de Husserl, eu fiquei maravilhado. Porque, puxa vida, este cara ele não está querendo me fazer tirar conclusões sobre as coisas. Ele está querendo fazer eu observar as coisas e dizer como elas são. Então, é claro que depois a escola fenomenológica entrou por outros caminhos, tirou outras conclusões que a gente pode até achar errado. Mas a ideia inicial do Husserl era realmente muito boa. Né? E eu lembro que, a respeito de René Descartes, com a ideia da dúvida universal, o poeta francês Charles Péguy escreveu assim: "Ce chevalier qui partit dans si bon pas." Quer dizer, esse cavaleiro que partiu com um passo tão bom. Ele disse: "Não, Descartes partiu do passo completamente errado. Quem? Cavaleiro que partiu num passo bom foi o Edmundo Husserl, com o apelo dele para voltarmos a prestar atenção às coisas, tá certo? Aos objetos do nosso pensamento e não à forma do nosso pensamento." Né? É claro, a fenomenologia fez uma verdadeira revolução, né? Na filosofia, e está dando frutos até hoje. Tá certo? Mais tarde, eu entendi que a atitude fenomenológica a qual Husserl dava tanta importância que ele dizia que ela requeria uma espécie de ascese, um exercício ascético, e que ela ia contra o raciocínio natural, de modo que precisava ser treinado, de modo que no conjunto a fenomenologia formava quase uma sociedade iniciática, que as pessoas precisavam ser treinadas naquele modo de pensamento, para elas refrearem o desejo de tirar conclusões e permanecessem fiéis às coisas mesmas, né? Como dizia Husserl. Mais tarde eu percebi que isto tinha certas implicações morais e psicológicas que tinham escapado ao próprio Husserl. Por exemplo, de que adianta eu tentar descrever uma coisa tal como ela é em si mesma, se no fundo eu desejaria que ela fosse outra? Então eu falei, olha, se não houver dentro de mim um desejo de que esta coisa seja como é, eu não consigo levar o raciocínio, ou pensar, ou análise fenomenológica até o fim. Eu vou parar no meio, porque a coisa vai me repugnar, eu vou querer acrescentar o que não está ali ou tirar algo que está. Então daí que ocorreu a ideia da contemplação amorosa. Então, o termo amoroso vem de São Tomás de Aquino. Quer dizer, o amor é o desejo de eternidade do ser amado. Quer dizer, você quer não apenas que o ser amado seja o que é, mas que ele o seja eternamente. Eu falei, bom, talvez nós possamos desenvolver esta atitude, ao mesmo tempo, vamos dizer, de contemplação, para assim dizer, resignada, e partir da resignação para algo mais que a resignação, quer dizer, introduzir um desejo de que a coisa seja como ela é. Nesse tempo eu li uma historinha de Hegel, George Hegel, às vezes ficava olhando uma montanha um tempão, e daí ele dizia, é, de fato é assim. E falei, olha, acho que aí está um dos segredos da filosofia. Os filósofos são pessoas que querem que as coisas sejam o que elas são. E que não tem somente aquela atitude de espanto e de recuo cognitivo perante a realidade, mas ao contrário, tem uma atitude de aproximação das coisas e de aceitação, não apenas passiva, mas ativa da realidade. Então, tudo isso aí foi aos poucos formando na minha cabeça uma espécie de filosofia inteira da simples apreensão. E eu cheguei à conclusão exatamente que, olha, todo o problema está na simples apreensão. Então, a simples apreensão é a apreensão de uma forma no sentido aristotélico, portanto, não é uma figura externa, não é um esquema externo, né? Mas é a própria fórmula interior que faz com que a coisa seja o que é, né? E que determina já todo o seu círculo de latência, ou seja, tudo aquilo que pode, ela pode fazer e que pode acontecer com ela. Por exemplo, quando nós percebemos que uma pedra é uma pedra, nós sabemos que aquilo não se come. Não é isto? E certos animais, por exemplo, você percebe que você poderia comê-los em última instância, num caso de desespero, como um gato ou um cachorro, não é isso? Mas que normalmente existem outros, vamos dizer, outras ações que são mais convenientes à forma daquele animal, não é isso? Por exemplo, é óbvio que gatos e cachorros, eles têm uma capacidade notável de fazer companhia ao ser humano, né? Coisa que um leão, por exemplo, não tem, embora você possa forçar a natureza, né? Diz que o falecido fundador do Bradesco tinha dois leões no escritório dele, no centro de São Paulo, na rua 15 de novembro. É bom. Naturalmente, os leões tiveram que passar por algum treinamento para eles poderem ficar ali, não, quer dizer, não estavam ali de livre vontade, né? Mas o cachorro, ele fica ao seu lado de livre vontade. O cachorro segue você na rua e vai até a sua casa. E daí você tem que abrir a porta e deixar os engraçados entrar. E ele fica ali. Ele se apega a você. Não é isso? Dizem que gato não se apega ao dono, mas eu não acho que seja assim, não. Porque eu já tive vários gatos que eram muito apegados. Eu tinha um gato. O gato se chamava Bartolomeu. Que todo dia quando eu voltava do serviço, 10 minutos antes, ele ia para a porta e ficava me esperando chegar. E quando chegava, né, já pulava no colo para exigir a sua ração diária de carinho. Né? Então, ele disse, é claro que o gato se apegou. Então, tem certos animais que têm esta possibilidade e outros não têm. Não é isso? É claro que a imaginação humana pode acrescentar, né, ao animal ou há coisa, muitas propriedades que ela não tem. É isso. Mas aí nós sabemos que você está explorando o círculo de latência de uma maneira analógica, ou seja, por semelhança com alguma outra coisa. Por exemplo, esses cidadãos que têm atração por calcinhas. É isso. Dessa eu estou livre. Para mim, a calcinha é uma coisa absolutamente irrelevante. Né? Sobretudo para fins eróticos, a principal finalidade da calcinha é ser tirada, salvo engano. Né? Tem gente que acha que não, tem que ficar lá. Mas, por analogia, né, você pode, por analogia entre o continente e o conteúdo, a gente pode achar que a calcinha é extremamente atraente. A imaginação humana pode chegar nas coisas mais absurdas. É isso. Mas nós sabemos que nós estamos explorando o círculo de latência, não tal como ele se apresenta em si mesmo, e sim por analogia com o círculo de latência de alguma outra coisa. Então, mais ainda, até as fantasias imaginativas, as mais ousadas e descabidas do universo, mais extravagantes do universo, supõem um conhecimento exato do círculo de latência. Então, daí que eu fui desenvolvendo, vamos dizer, de certo modo, o meu próprio método, que eu chamei da contemplação amorosa. Então, a contemplação amorosa é uma aposta em que é bom que as coisas sejam o que são. E é bom que eu as deixe ser o que são e que eu queira que elas sejam o que são, mesmo quando elas me parecem ruins. Porque aí nós estamos adotando uma atitude cognitiva, nós queremos compreender o que as coisas são, e nós não estamos, neste momento, interessados em fazer nada com essas coisas. Quer dizer, não se trata de uma atitude prática onde você, muitas vezes, quer transformar uma coisa em outra. Por exemplo, tem uma árvore e você quer transformá-la em lenha para você queimar, para esquentar a sua casa. Nem isso eu digo, mas mesmo isso supõe o conhecimento do círculo de latência da árvore. Se você não aceitasse o círculo de latência, você não poderia aceitar que as árvores têm essa possibilidade de virar lenha para queimar. Tá certo? Então, num primeiro momento, esta atitude puramente cognitiva é a condição prévia de toda a prática bem-sucedida. Quer dizer, a prática bem-sucedida é aquela que parte de uma aceitação das condições tal como estão, sem perguntar ainda o que, que eu quero fazer. Tá certo? Porque o que eu quero fazer faz parte do meu círculo de latência. Eu sei que a qualquer momento eu tenho um conjunto de possibilidades que eu já conheço, porque eu já exerci. Por exemplo, eu sou capaz de dar esta aula. Por quê? Porque eu já dei. Mas tem muitas coisas que eu sei que eu sou capaz de fazer, tá certo? E que eu nunca fiz. E se eu não tivesse este conhecimento, a minha própria ação neste momento estaria severamente limitada. Não é isso? Então, eu não, neste primeiro momento, eu não estou articulando o meu círculo de latência com o do objeto. Mas de todo o meu círculo de latência, eu estou exercendo apenas uma função, que é a minha capacidade de conhecer as coisas como elas são, de deixar que as coisas digam o que elas são. E aí me apareceu uma outra sequência de conclusões e de possibilidades que foram se abrindo dentro de mim. Nós sabemos que a partir da chamada Renascença, a ciência moderna toma um aspecto da matematização da realidade. Quer dizer, você descrever a realidade toda como um conjunto de fórmulas matemáticas. Essas fórmulas matemáticas são obtidas, como eu expliquei na outra aula, não a partir deste tipo de abstração, tá certo? Mas de um outro tipo, que não vai abstrair de um objeto a sua forma essencial, mas ao contrário, vai ignorar a forma essencial e observar apenas alguma qualidade ou acidente. Tomar esse acidente como se existisse em si mesmo, medi-lo e observá-lo sobre todas as maneiras, tá certo? E tentar obter uma fórmula matemática da regularidade de comportamento desse fenômeno. Regularidade abstrata e ideal, evidentemente. Mas que, do mesmo modo como nós poderíamos enxergar o universo inteiro como uma imensa articulação de fórmulas matemáticas, nós poderíamos encará-lo como uma articulação de significados, uma articulação de signos. Mais ainda, se ele não fosse uma articulação de signos, ele jamais poderia ser uma articulação de fórmulas matemáticas. Porque as fórmulas matemáticas são obtidas a partir da nomeação de um fenômeno. Então, isso quer dizer, por baixo da concepção matemática do universo, e como uma condição prévia da concepção matemática do universo, existe a concepção linguística ou simbólica do universo. Nós podemos viver muito tempo sem a concepção matemática, porque ela só surgiu a partir do século XV e XVI. Mas sem a concepção linguística, nós não podemos dar um passo. E se as coisas nada nos dissessem por si mesmas a respeito do que elas são e a respeito do que elas podem ser, não poderia haver a simples apreensão. Se não tem a simples apreensão nem sequer de entes, muito menos haverá a simples apreensão de qualidades e fenômenos isolados. Não é isto? Então, isso quer dizer que por baixo de tudo que se chama de ciência, existe uma outra ciência. Essa ciência vem sendo aplicada pelo ser humano desde o tempo do homem de Neandertal. Eu não creio que o homem de Neandertal tivesse uma simples apreensão muito diferente da minha. Não é isso? Ora, se a concepção matemática ela corta os laços com a concepção linguística ou simbólica, o que acontece? Ela substitui ao mundo real, tal como nós a percebemos e dentro do qual vivemos, por um outro mundo constituído apenas de ideais. E se você decreta que este outro mundo de ideais é mais real do que o primeiro, você está fazendo um ato de feitiçaria. Porque o que quer dizer mais real aí? Isso quer dizer mais constante? Ora, se você pegar o conjunto do que toda a ciência sabe, esse conjunto é determinado pelo fato de que determinadas pessoas decidiram observar certos fenômenos sob certos ângulos. Ângulos, vamos dizer que não tem nada a ver um com o outro. Ou seja, esse universo matematizado inteiro é um universo que existe por decisão humana, por escolha humana. Nós escolhemos certos aspectos, etc, etc, etc. Ela é todinha inventada pelo ser humano. E ainda que ele coincida com o universo observável em certos pontos que nós denominamos experimentos, ele continua sendo um universo altamente seletivo. E a seleção poderia ter sido operada de maneira completamente diferente se as pessoas decidissem estudar outras coisas. Vamos dizer, a credibilidade do universo matemático vem do fato de que as mesmas observações feitas das mesmas maneiras, com as mesmas medições, levam sempre aos mesmos resultados, o que é um negócio inteiramente tautológico. A tautologia faz parte inerente do processo científico. Porque o que é fazer uma ciência? É fazer uma hipótese de que determinado campo de fenômenos se comporta de acordo com uma certa regularidade ou lei. E, em seguida, selecionar os fenômenos de acordo com esse mesmo regularidade ou lei para verificar se isso é realmente assim. Então, em princípio, uma hipótese científica é feita para dar certo. E a seleção dos fenômenos a observar é toda determinada por essa mesma hipótese. Então, se dá errado é porque tem algo errado na hipótese. Tá certo? Mas que a estrutura inteira do negócio é tautológica, é evidente que é. Quer dizer, que fazer uma tautologia não é tão fácil assim. É isso. Então, se, por exemplo, Galileu, Isaac Newton, achou que tais ou quais fenômenos deviam se processar de tais ou quais maneiras, se abstraídos deles, se separados deles, as chamadas qualidades secundárias, como cor, som, gosto, etc, etc, etc, ou seja, tudo que faz deles presenças reais, e se os objetos assim recortados e separados das suas qualidades secundárias funcionam realmente como ele disse, é por quê? Porque os objetos foram recortados e selecionados justamente para isso. Se você reintroduzir aquelas qualidades secundárias, vai bagunçar tudo, evidentemente. Então, É claro que a estruturação deste universo matemático nada nos diz sobre a composição real do universo. Mas absolutamente nada. Ele só diz sobre a respeito de certas coisas que nós podemos fazer com certos fenômenos. Dizer que isso vai compor uma concepção do universo é uma coisa inteiramente absurda. Falar em concepção científica do universo é uma coisa inteiramente absurda. Porque se é científico, não pode ser a concepção do universo. Se é científico no sentido moderno da coisa. Isso quer dizer que toda e qualquer ciência se apoia numa concepção do universo. E se apoia numa concepção da própria ciência. Mas ela, por sua vez, ela não pode criar esta concepção do universo. De quando nós vemos qual é a concepção do universo na qual a ciência se baseia, você vê que é a mesma concepção que no qual todos nós nos baseamos. E essa concepção que eu chamo de concepção linguística, na qual as coisas nos dizem o que elas são. Então, isso quer dizer que a presença material de um gato é um signo da essência gato, a qual contém implicitamente todo o círculo de latência do gato. Tudo aquilo que nós vemos fragmentariamente. Se você diz, eu vi um gato, bom, você viu o gato neste momento, né? Você não pode acompanhar um gato em todos os passos da sua vida, em todos os momentos da sua vida. Senão você vai passar a vida observando o gato e não vai poder fazer mais nada. Não é isso? Vamos dizer, por mais meticulosas que sejam as suas observações, elas são sempre fragmentárias. Então, isso quer dizer que a presença de um ente, ela é apreendida como signo de uma essência e de um círculo de latência e de um círculo de impossibilidade. E a precisa articulação do círculo de latência com o círculo de impossibilidade é o que nós chamamos de essência, né, ou conceito do gato. Não coincidindo, não sendo a mesma coisa, você ter simplesmente uma definição de gato por gênero próximo e diferença específica, e você ter um conceito no sentido pleno da coisa. Quer dizer, o nome exato. Ora, a possibilidade que o ser humano tem de fazer isso, eu acho que é a coisa mais inexplicável do universo. Porque nós observamos certos objetos fragmentariamente, durante instantes muito limitados, e daí nós apreendemos uma multidão de coisas, né? E não somente de uma forma lógica. Nós captamos realmente o eidos, a natureza da coisa, com todo o seu círculo de latência. Você diz, ah, mas a percepção do círculo de latência é também fragmentada. Claro que é, porque essa percepção também é latente. É? Se a coisa está latente, ela não pode ser percebida como atual e presente. Ela é percebida como tensão. A percepção dessas tensões é a percepção da verdadeira forma das coisas, né? Isso quer dizer que a inteligência humana opera num nível que transcende os sentidos imediatos de uma maneira monstruosa. Quer dizer, você, tendo visto um gato durante alguns instantes, a multidão do que você sabe sobre o gato, no simples hora que você respondeu, isto é um gato, transcende de tal maneira os dados dos sentidos que jamais poderia ter sido obtido por indução. A indução, você tem um monte de observação para você tirar uma conclusãozinha. Aqui não, você tem uma observação pequena. E você tira uma multidão de conclusões certas, exatas, verificáveis, né, que orientarão todas as induções que você fará depois. Então, esta capacidade de perceber o universal no individual concreto, isto é o que diferencia o homem de todos os entes existentes. Ora, desde que o mundo é mundo, né, os erros de simples apreensão são mínimos. Em geral, quando nós pegamos um gato e dizemos que é um gato mesmo. Uma pedra é uma pedra, um jacaré é um jacaré. Um edifício é um edifício, um ser humano é um ser humano. E existe pouquíssima divergência quanto a esses pontos. Então, a simples apreensão é uma capacidade humana absolutamente formidável, muito mais formidável do que o raciocínio. E é curioso que tantos filósofos tenham se preocupado em apontar erros de percepção baseados no raciocínio do que fazer o contrário. Verificar erros de raciocínio baseados na percepção. Por exemplo, as famosas críticas da escola pirrônica aos sentidos. Ah, nós colocamos um pedaço de pau na água e dá a impressão que o pau está quebrado. Você perceber um pau em plena atmosfera é uma coisa, e dentro d'água é outra coisa. Se você queria que o pau dentro da água parecesse exatamente que está fora da água, isso seria a percepção correta? Então, o sujeito está fazendo uma suposição absurda, né? E da suposição absurda ele faz uma crítica ao conhecimento pelos sentidos. Todas essas críticas elas são bobocas. Tá certo? Todas elas se baseiam em observações erradas. E todas elas consistem em espremer as observações dentro de um raciocínio, de um critério de julgamento que não faz o menor sentido. Então, contra isso, nós temos que afirmar a percepção humana é uma coisa de uma exatidão e de uma riqueza infinita. Ao passo que o nosso raciocínio é extremamente limitado. Tanto que, quando começou a filosofia, já criaram um critério para corrigir raciocínios. Esse critério chama-se a lógica. E nunca foi preciso criar um critério para corrigir percepções. O que já mostra que, vamos dizer, a própria existência da filosofia comprova que é mais fácil você errar no pensamento do que errar na percepção. Quando você comete um erro, por exemplo, esse do pau na água, né? Bom, parece um erro, ele de fato não é, mas mesmo que fosse, quer dizer que você percebeu que existe uma diferença entre o pau na atmosfera e o pau na água, e isso está errado por sua vez? Ou seja, uma percepção errada, supondo que fosse errada, baseou-se em duas percepções certas. Ou seja, qualquer erro de percepção baseia-se numa infinidade de percepções certas que acertam. E é sempre assim. Então isso quer dizer que o velho Husserl estava muito certo quando ele apostou na percepção. E não no raciocínio. Mesmo o raciocínio dependerá da percepção de elos entre ideias. Você tem aqui várias ideias puramente formais, né, entes ideais que você criou, e você percebe que mesmo os entes ideais têm um encadeamento do qual você não escapa. E esse encadeamento tem que ser percebido. Por exemplo, quando eu faço um raciocínio, o famoso silogismo, né? Todo homem é mortal, Sócrates é homem, portanto, Sócrates é mortal. Você diz, bom, não há nada de percepção nisso, isso é um puro raciocínio lógico. Eu digo, sim, mas quando eu estou enunciando a conclusão do silogismo, eu ainda me lembro da sua premissa inicial. Entre a premissa menor e a consequência, eu estou percebendo um elo de continuidade. Como é que eu percebo esse elo de continuidade? Por pensamento lógico? Não, porque daí eu precisaria desmontar esse silogismo, em outro, outro, outro, outro, outro. Então, o raciocínio lógico pressupõe uma percepção de continuidade, que é um ato de percepção e não de pensamento. Então, até o exercício do raciocínio lógico depende da percepção. Dito de outro modo, a percepção é tudo. Muitas pessoas são capazes de criar raciocínios lógicos inteiros e não notar os atos de percepção que ele teve que perfazer para chegar à conclusão do raciocínio. Quando Descartes diz, bom, eu penso, e se eu penso, eu estou fazendo alguma coisa. Se estou fazendo alguma coisa é porque eu existo. Ele diz várias frases, e o sujeito do qual ele está falando, que é o tal do eu, permanece constante em todas essas frases. Como é que ele sabe? Como é que ele sabe que o eu que existe é o mesmo que pensa? Que o eu cuja existência ele proclama é o mesmo eu cujo pensamento ele proclamava antes? Ele faz isso por pensamento? Não, porque daí ele teria que enxertar uma série de frases intermediárias nisso aí. Ele percebe essa unidade imediatamente. Ou seja, perceber a unidade de um silogismo não é um ato de pensamento lógico, é um ato de percepção. De percepção do quê? De um fato que transcorreu na sua memória. Estão entendendo? Então, o único problema filosófico sério é o da simples apreensão. E segundo, o único método chama-se percepção. O resto é tudo enfeite. Tudo isso que eu estou dizendo para vocês aqui, como é que eu obtive isto? Mediante a percepção de atos externos e internos que eu perfazia quando estava estudando filosofia. Quer dizer, isso aqui vocês têm que entender não como uma exposição, mas como um depoimento. Eu estou contando coisas que me sucederam. Eu estou usando o mesmo método autobiográfico de Santo Agostinho e Descartes. E eu estou contando a minha história de tal modo que eu acredito que nenhum outro poderá contar de outra maneira, porque a mesma coisa deve ter sucedido a ele. Então, à medida que nós fomos estudando os outros elementos da arte e da lógica, vocês vão ter que levar todo este monte de advertências, eu tenho que acompanhar vocês em cada ponto. Quando nós falamos, por exemplo, né, o que é um juízo? Um juízo é uma afirmação, quer dizer, você acreditar em alguma coisa. Você não está apenas pensando aqui, você está pensando como verdade, né? Ora, existe uma grande diferença entre você meramente combinar ideias e você combinar coisas que você acha que são percepções da realidade. Porém, a combinação de ideias é um ato mental e ela também terá que ser percebida. Então não tem escapatória, meu filho. Né? Ou é percepção ou nada. E esta percepção que eu estou falando nunca é somente percepção sensível. A ideia de percepção sensível é uma abstração. Nunca ninguém teve uma percepção sensível. Ou você tem essa percepção completa, você não tem nada. Porque se for apenas uma percepção sensível, sem conteúdo inteligível, ela passa por você e você esquece. Até para você. Vamos supor que você teve uma percepção que não significa nada, tá certo? E você não sabe o que é, você não tem nome dela, tá certo? Até para isso, você precisaria exercer a percepção da percepção para você poder dizer alguma coisa a respeito. Toda percepção humana já é simples apreensão. Você está sempre apreendendo essências. E quando apreende essência, está apreendendo círculos de latência, e é por isso que você sabe que você está num mundo real e não num mundo de meros pensamentos. Então isso quer dizer que a mais simples percepção, ela contém riqueza suficiente para você praticamente tirar toda a filosofia de dentro dela. Reduzindo ao mínimo a quantidade de pensamento construtivo que entra ali. E nisso você vê que o método filosófico ele vai realmente no antípoda, nos antípodas do método científico. O método científico é eminentemente construtivista. Ele está tentando construir uma rede de relações matemáticas, né, cujos equivalentes na experiência se mostrem constantes, com maior ou menor sucesso. É isso que ele está tentando fazer. E a filosofia, ao contrário, tá certo? Está tentando permitir que as coisas digam o que são. E está tentando elucidar, ou seja, trazer à amostra a presença significante das coisas. Então, as exigências metodológicas são completamente opostas, de certo modo. Se bem que tudo aquilo que se faz na ciência, sobretudo a parte do método científico, ela também tem que ser incorporada dentro da filosofia. Porque aquilo representa um modo, vamos dizer, um enfoque possível e um enfoque que traz à luz uma multidão de constâncias que você pode, de fato, observar na experiência, guardadas as proporções entre a idealidade dos conceitos científicos e os fenômenos sensíveis observados. Então, muito bem. Então, tenho a impressão que hoje está aqui exposta essa parte do método. Eu não sei se essa aula ficou muito clara para todos, mas vocês podem ouvi-la de novo, tá certo? Para mim, tudo isso está supremamente claro. E justamente esse aqui é o problema. Você já observou a coisa tantas vezes, chega uma hora que você fala que nem Hegel. De fato, é assim. Mas talvez vocês tenham que tentar refazer a mesma experiência. Eu digo, por exemplo, vocês, experimentem me trazer aqui uma sensação pura, tá certo? Sem simples apreensão, sem conteúdo eidético. Me tragam uma. Eu nunca tive nenhuma, eu procurei por aí, por eles. Tive nenhuma. Até no sonho, as coisas têm conteúdo eidético. Você sonha com um gato, você não chama ele de hipopótamo. Não é isso? Claro, quando eu sou o gato, pode virar um hipopótamo. Mas como é que você sabe que ele virou um hipopótamo? Porque você sabia que era um gato, e você sabe que agora não é mais. Então, esse elemento linguístico, esse elemento semiótico, por assim dizer, ele está presente em toda a realidade. E ele não está presente como uma criação cultural. A criação cultural seria impossível se as coisas não tivessem uma essência e se você não pudesse aprender. Então, vamos lá. Quantas horas foram? Vou fazer um intervalo e voltar com as perguntas. Então, vamos retomar aqui. Antes de responder as perguntas, eu queria fazer uma observação. Alguns, ouvindo esta aula, podem achar que eu estou aqui demolindo ou depreciando a lógica. Ao contrário. Eu só estou querendo treinar vocês dentro do enfoque em que a lógica seja aquilo que ela realmente é e não aquilo que os manuais dizem que ela seja. Eu acho que desde Husserl, nas investigações lógicas, a coisa se tornou clara de uma vez para sempre que a lógica é a ciência dos objetos ideais e suas articulações. Ciência que, como tal, é importantíssima. Isso quer dizer que, ao definir a lógica como a ciência que orienta o pensamento na busca da verdade, tá certo? O que se fez foi atribuir à lógica formal algo que só pertence à lógica material, um atributo que só pertence à lógica material ou teoria do conhecimento. Não é isso? E toda a reforma que foi feita na lógica a partir do fim do século 19, com Frege e Gottlob Frege e outros, não tocou nesses assuntos, isto não tocou nesses assuntos fundamentais que Husserl vai tocar nas investigações lógicas, que é um livro cuja leitura analítica nós vamos fazer mais tarde. Eu já fiz isso em dois cursos que eu dei no Rio de Janeiro, a leitura da introdução, leitura analítica da introdução das investigações lógicas, mas nós vamos retomar isso mais para dentro, que é muito importante. Considerada como ciência dos objetos ideais e suas articulações, ela se torna, por sua vez, a ciência de uma das experiências mais fundamentais do ser humano, que é justamente esta experiência dos limites absolutos. Tá certo? Então, ela também, a prática da lógica também requer uma percepção de si muito aguda e aprofundada. Porque você não tem consciência da continuidade do seu raciocínio e, vamos dizer, dos obstáculos intransponíveis que se colocam, toda a sua compreensão da lógica vai ficar muito, muito viciada. Tá certo? Então, a lógica não é uma arte de pensar. Tá certo? Ela não é uma psicologia, ela não é um estudo do pensamento real, tal como ele acontece, mas é apenas o estudo de um determinado tipo de objetos. Esses objetos são extremamente importantes, porque eles vão dar a armadura inteira do conhecimento humano. Mas, insisto, são também objetos de experiência. E quanto à articulação entre as impossibilidades ideais e impossibilidades reais, isso será um assunto que nós vamos investigar mais tarde. Né? Então, aqui tem uma pergunta do Eduardo Dipp, que é... Deixa eu ver onde é que está aqui. Eita. Está aqui. Entre a simples apreensão e o conceito, é preciso passar por todo o trajeto dos quatro discursos? Não, isso acontece entre a sensação e a simples apreensão. Por isso que eu digo que a simples apreensão, ela pode ser considerada um ato instantâneo, mas a estrutura dela é muito complexa. Porque a todo, vamos dizer, um processamento do objeto percebido, até transformá-lo numa essência. Quer dizer, isso não acontece, pode acontecer de modo instantâneo no tempo. Tá certo? Quer dizer, ela pode ser simples temporalmente, pode ser instantânea. Tá certo? Mas a estrutura interna dela é extremamente complicada. O simples fato de você conseguir, ao mesmo tempo, distinguir e articular uma essência ideal com um ente particular e sensível, tá certo? É uma passagem do poético para o analítico. Se transposto em termos de discurso. Se isso fosse feito discursivamente, levaria 3 anos. Tá certo? Mas como é que o ser humano tem a capacidade de fazer isso instantaneamente? Hã? É isso que é a maravilha. E se não pudesse fazer isso instantaneamente, jamais poderia ver os quatro discursos. Quer dizer, não é possível nós desenvolvermos na esfera do discurso o que quer que já não esteja dado de algum modo na percepção. Porque não teria base, não teria de onde você tirar isso. Mas, quer dizer, também não se trata, vamos dizer, não é exato dizer que há uma passagem de um discurso para o outro discurso. Não, mas são modalidades de apreensão que estruturalmente correspondem, analogicamente correspondem aos quatro discursos. Né? Dois. Quanto à fórmula interna dos entes, diz Hugo de São Vítor, a física estuda as causas invisíveis das coisas visíveis. A matemática, as formas invisíveis das coisas visíveis. Estou falando da distinção de forma e causa. Isso parece estar de acordo com Mário Ferreira dos Santos e sua ideia da forma da proporcionalidade intrínseca. Bom, o que é a proporcionalidade intrínseca? Eu nem quis entrar nisso nesta aula, porque eu acho que isso requer um exame em separado. O que eu estou dizendo do eidos, ou equidade, é a mesma coisa que o Mário Ferreira, e diz ele, a escola pitagórica, designa como lei de proporcionalidade intrínseca? É. Na verdade, uma coisa é a outra. E isto seria, vamos dizer, idealmente, a verdadeira equivalência matemática dos entes. Quer dizer, se fosse possível você expressar matematicamente o eidos de um ente, tá certo? Você teria então o número pitagórico dele. Na prática, isso não é possível, ou não é possível ainda. Mas eu acho que mais dia menos dia chegaremos a isso. Por que não? Não há nenhum motivo. Às vezes você não há os recursos matemáticos suficientes para isso. O problema com a matematização que houve a partir da Renascença, é que ela é uma matematização de aspectos fenomênicos recortados, deixando de levar em conta o eidos, a forma intrínseca das coisas. Então, é como tentar recompor o mundo a partir de uma coleção de fenômenos soltos que você vai articulando de acordo com as suas constâncias matemáticas e só, quer dizer, sem uma substância de mundo real embaixo. Então, o que seria, vamos dizer, a verdadeira ciência físico-matemática levada às suas últimas perfeições, tá certo? Seria uma ciência que não levasse em conta somente os fenômenos separados, mensuráveis, tá certo? Mas as fórmulas internas ou leis de proporcionalidade intrínseca de cada objeto que ela está lidando. Isso, no momento, é totalmente utópico. Né? Isso só existe, vamos dizer, como possibilidade filosófica. Nós podemos conceber filosoficamente isso, mas realizá-la como ciência, material, eu acho um bocado difícil. No entanto, os progressos da matemática são tantos, né, que hoje as pessoas já conseguem descrever matematicamente até fenômenos aleatórios, absurdos, disformes, entendeu? Então, por que não, né, chegar a conhecer a lei de proporcionalidade intrínseca de um certo número de entes e daí poder articular, vamos dizer, o estudo científico tal como hoje se conhece, né, com uma consideração ontológica mais firmemente ancorada. Eu não vejo que isso seja impossível e acho que todos os nossos esforços devem se dirigir, devem ir nesta direção. Peraí, tem outra pergunta aqui. Né, sobre o trívio quadrívio, essa eu vou deixar para depois, tem importância? Aqui o Alessandro tinha uma pergunta. Dá pra... A pergunta é se uma alucinação é um erro da simples apreensão. O Alessandro pergunta se uma alucinação é um erro de simples apreensão. Eu falo, não, de jeito nenhum. A alucinação pressupõe a simples apreensão correta. O que falha na alucinação é a percepção que o sujeito tem não dos objetos, mas do seu próprio pensamento. Quer dizer, o indivíduo perde, num certo ponto, ele perde o controle do que foi percebido e do que ele está criando. É uma confusão, por exemplo, entre o dado e o construído. É só isto, não é nada mais. Né? Mas quando o sujeito imagina, por exemplo, que tem um leão embaixo da cama, ele sabe o que é leão, ele sabe o que é cama, ele sabe o que é embaixo. Mas, portanto, na simples apreensão, ele não errou. Então, quer dizer, onde o sujeito perde o fio da meada, e veja, isso é a raiz não só de alucinações, mas de uma infinidade de erros filosóficos, é na narrativa do seu processo interno, na sua má percepção do seu próprio pensamento. É claro que é mais fácil você fazer uma simples apreensão de um gato e dizer um gato, tá certo? Do que você acompanhar o fio dos seus pensamentos e ir acompanhando o que foi percebido, o que é um dado de memória, o que é uma articulação que você criou. De certo modo, confundindo, né, seres reais percebidos com seres ideais. Toda alucinação está nisso aí, quer dizer, é uma falha de auto-percepção. Ou é uma narrativa errada desse momento. Tanto que você vai ver que em todo o processo patológico, psicopatológico, o indivíduo geralmente conserva a capacidade para uma série de ações no mundo exterior que pressupõe a simples apreensão muito correta. Não é isso? Agora, o que realmente falha é a consciência de si, a percepção de si mesmo. Por isso que há sempre um problema de identidade. Ou uma série de problemas de desvios de conduta, onde o sujeito age de maneiras que, vamos dizer, ele mesmo não aceita, mas ele não sabe que ele está fazendo aquilo, ele conta a sua história de maneira errada. Eu acho que tudo isso aí é a doença do ego, a doença da autoconsciência. E não, vamos dizer, da percepção, e não é uma doença do pensamento, por assim dizer. Nesse sentido, o treino da percepção correta tem que vir junto com o treino da autoconsciência. Aqui perguntam se o treino, vamos dizer, da simples apreensão, da percepção correta, tem que vir junto com o treino da autoconsciência. Sem sombra de dúvida. A autoconsciência é onde aparecem os problemas. O meu falecido amigo Manuel Alfredo César Miller, ele já dizia que uma psicoterapia, ela reescreve a história do eu, a história do ego. Ela não mexe na psique, ela só mexe no ego. E o ego é uma história que você contou para você mesmo, entendeu? E essa história é fácil, é muito fácil você perder o fio da meada dela. Você começar a chamar de eu o que não é eu, tá certo? Vamos dizer, em qualquer... Sempre que você mente, você está negando a autoria de suas ações. Quando você mente para você mesmo, você nega. Mas, para você poder continuar negando, você tem que, vamos dizer, encobrir a primeira mentira com uma segunda, com uma terceira e com uma quarta. Isso pode criar um... você apaga o mapa. Né? Quer dizer, por isso, vamos dizer, que a confissão, pelo menos de si para si, é extremamente importante para manter a integridade. Né? O Dr. Mira também dizia que você crescer, você se desenvolver humanamente, sem você rever a história do seu ego, é você se candidatar a uma neurose, até uma psicose. Quer dizer, todo o problema aí gira em torno da autoconsciência. É o problema da narrativa, o problema da confissão, tá certo? Tanto em escala macro, quer dizer, a narrativa da sua vida inteira, quanto na escala micro, você reproduzir corretamente um pensamento que você teve. Nós vimos que o próprio Descartes comete esse erro. Ele começa a contar a história do eu dele e daqui a pouco ele transpõe aquilo para um conceito filosófico abstrato de ego e ele não percebe que ele mudou de plano de discurso. É de certo, então, não é propriamente uma alucinação no sentido clínico, mas tem a estrutura de uma alucinação. Quer dizer, ele só fez esse erro naquele momento, quer dizer, nos demais momentos. Né, ele sabia perfeitamente que ele era Sur René Descartes e não o eu filosófico. Né? Então, o eu filosófico não tem dívidas. Se chegasse alguém cobrando, está aqui a dívida em nome do seu Descartes, não tem nada a ver com isso, eu sou o eu filosófico abstrato. Ele não fazia isso, então não estava tão maluco. Vamos dizer, o maluco é o sujeito que acredita no seu eu filosófico permanentemente. O filósofo, não. Então, ele só erra naquele momento que ele está escrevendo aquilo, explicando aquilo, mas depois ele volta ao normal. Então, esta volta ao normal justamente caracteriza a paralaxe cognitiva, quer dizer, o sujeito afirma no plano filosófico algo que ele, como ente humano real, ele não pode afirmar. Tá certo? O que também é uma coisa muito, muito interessante, porque o mundo lógico, o mundo das articulações entre ideias puras, ele tem uma estrutura, ele tem uma ordem interna, tá certo? E ele tem uma força sobre nós. Tá certo? Então, quando nós criamos as grandes estruturas filosóficas, as grandes interpretações da realidade, nós ficamos fascinados por elas. Né? E às vezes você vê um elo de necessidade lógica ali dentro tão forte que te impele a afirmar certas coisas, ainda que a sua experiência desminta aquilo. Ou seja, muitas vezes a filosofia se torna um labirinto no qual o sujeito entra e que ele... De fato, perdeu o fio da meada, ele não sabe mais como ele entrou naquilo. Porque o construtivismo filosófico não foi devidamente acompanhado pela atividade narrativa de autoconsciência. Entendeu? Quer dizer, o cara, de certo modo, ele se transformou no personagem que ele está construindo. Né? Se ele decide, por exemplo, raciocinar, vamos aqui raciocinar, né, como se eu fosse, né, o próprio espírito universal. Fala, bom, qualquer sujeito que raciocina que 2 mais 2 é 4, ele está raciocinando como se ele fosse o espírito universal, porque isso é válido universalmente. Isso é bom, mas o fato de você poder raciocinar como se você fosse o espírito universal não quer dizer que você o seja. Mas se você pega o hábito, daqui a pouco você encarna o mesmo personagem, daqui a pouco você está pensando que você é Deus. Então, vamos dizer que neste sentido, as humilhações que são inerentes à vida intelectual podem ter uma função educativa, pedagógica. Você, né? Quer dizer, você é grande, mas não é dois. Tá vendo? Aqui tem uma carta, eu não vou dizer o nome do autor da carta, porque é muito significativa, muito pessoal, mas eu acho que é importante para todos vocês. Né? Tive hoje um exemplo concreto e bruto da opressão e da força depressiva do meio social brasileiro. Tá? Pá, pá, pá. No dia tal vai ocorrer um concurso para preenchimento de vagas numa determinada firma, e eu me inscrevi. Mas eu fiz muito mais por pedido da minha esposa do que por vontade própria. Não estudei, eu estudei muito pouco para a prova, com pouquíssima motivação e empenho. Acontece que hoje pela manhã eu estava fazendo algumas anotações a partir do vídeo sobre o mundo dos princípios. Minha esposa, ao acordar e ver a cena, simplesmente surtou e iniciou uma discussão comigo. Disse-me que eu era o irresponsável por não estar estudando pelo concurso. Após isso, a coisa evoluiu para uma discussão sobre as minhas responsabilidades enquanto chefe de família. E um dos principais deveres, se não o principal, na ótica dela, era de que eu devia lhe proporcionar uma vida melhor e pensar no nosso filho. Ela está grávida. Nesse exato momento, percebi toda a miséria e depressão do ambiente social brasileiro. Minha esposa, meus pais, todo o círculo de convivência são desgraçadamente burgueses. O paraíso deles, a Santíssima Trindade deles e de toda a classe média carioca, acredito, é um condomínio fechado com piscina na Barra da Tijuca, plano de saúde e cargo público com vencimentos a partir de R$10.000 por mês. Ou seja, não importa se estou buscando uma vida intelectual verdadeira, autêntica, sincera ou não. O que importa é viver uma vidinha burguesa com um empreguinho público, tudo de acordo com os sentimentos e convenções dos homens sérios responsáveis. Argumentei, talvez tenha sido um erro, que naquele exato instante ela estava sendo uma influência negativa na minha vida, um fator depressivo, algo que me afastava da minha vocação. Ela não está fazendo somente isso. Ela está torcendo pelo seu fracasso. Porque se você está indo numa determinada linha, e é ali que você está apostando. Tá certo? É claro que essa aposta é de mais longo prazo do que um mero concurso. Tá certo? E você é boicotado nesta linha e fala, ah, meu filho, lá sabe ela o que você pode ser daqui 20 ou 30 anos? Mas o que seria eu se eu tivesse feito um concurso para o Banco do Brasil? Tá? Eu seria o Olavo de Carvalho, eu estaria aqui ensinando você, eu teria hoje a independência social, a autoridade, o prestígio que eu tenho, não seria nada disso. Tá certo? Eu seria mais um desgraçado que estaria no serviço psiquiátrico do Banco do Brasil. O Banco do Brasil tem essa coisa notável. Eu tenho vários parentes que trabalham no Banco do Brasil, foram todos parar no serviço psiquiátrico, porque o serviço psiquiátrico do Banco do Brasil é maior do que o próprio Banco do Brasil. Todo mundo fazia um estágio lá. Tá certo? Às vezes ficava meses, tirava licença. Né? A gente ficava louco, porque era vantajoso ficar louco, era muito melhor, né? Você estar na lista dos loucos do que você estar trabalhando lá. Então, esse teria sido o meu destino. Não é isso? Então, você está fazendo uma aposta de longo prazo, porque o exercício da vida intelectual autêntica vai te abrir meios de atuação pública infinitamente maiores do que você teria como, né, funcionário de tal ou qual empresa estatal ou privada. Tá certo? Também, vamos dizer, vai te fortalecer muito, de tal maneira que o trato com a sociedade brasileira se tornará, de fato, mais fácil para você. Num primeiro momento, você está apenas observando dificuldades e impossibilidades e você está meio assustado, tá certo? Então, você está na fase do coelho, quer dizer, o coelho tem que ficar na toca, ele vem, sai para buscar um pouquinho de comida, mas volta correndo porque está com medo, tá certo? Depois, você vai se fortalecendo e o próprio conhecimento que você tem desse círculo de impossibilidades, em vez de ter uma função, um papel depressivo em cima de você, é simplesmente, como é que se diz, o mapa do campo de batalha. E quanto mais melhor você conhecer esse mapa, quanto mais você souber onde estão todos os obstáculos, todas as dificuldades, melhor você vai sair no meio. Está entendendo? Então, junto com este ensino aqui, a gente está, eu espero que todos vocês vão aprendendo meios de validar socialmente a vida intelectual. Existe uma infinidade de recursos que aos poucos vocês irão percebendo. Tá certo? Não precisa decidir tudo no começo. No começo é bom você ficar bastante impressionado como está aqui o remetendo dessa carta. Ela está tudo impossível, todas as portas estão fechadas, todo mundo está querendo acabar comigo. Ótimo. Quer dizer, você está vendo o mapa do problema. Agora, a saída, onde está a saída? De enquanto você não terminar de ver o mapa, você não vai descobrir a saída. Saída sempre existe. Né? E assim como eu tenho muitos alunos que no começo das suas carreiras ficaram assustados e se sentiram deprimidos e se sentindo pisados pela sociedade, né? Eu tenho outras que começaram a se sair muito bem nas suas respectivas profissões, justamente porque tinham consciência disso, tá certo? E já tinham instrumentos intelectuais para superar os seus antagonistas, né? Que você não tem ainda, mas você terá. Continue na linha que você terá, tá certo? Então, eu tenho vários alunos que cara, viraram presidente de empresa, já subiram na vida para caramba, né? Por ter ganho, vamos dizer, uma autoconsciência mais firme, portanto, uma autoconfiança justificada, tá certo? Uma confiança efetiva nos seus meios de ação intelectual. Então, isso também vai acontecer com você, mas num primeiro momento, você vai ter que viver a experiência do negativo, da pressão. A minha sugestão é essa: fique calmo e você vencerá, tá certo? Eu não estou aqui também para dar conselhos matrimoniais a ninguém, tá certo? Mas eu digo, com a sua esposa, seja extremamente severo, extremamente amoroso. Não ceda um milímetro. Tá? Mas nunca negue a mulher. Quer dizer, não nivele a sua posição com a dela. Você está falando em nome do dever que você tem de se constituir intelectualmente e moralmente para uma batalha honrosa que você deverá vencer e que terá, no momento devido, vamos dizer, até as recompensas materiais financeiras que você mereça. E ela tem a obrigação de te ajudar nisso, a apostar no seu futuro e não somente no interesse imediato dela. É isso, então. Até como funcionário desta firma aí, eu digo, olha, você, tendo, vamos dizer, uma inteligência superior, treinada e tal, você vai sair muito melhor lá do que qualquer Zé Mané que tenha lá dentro. Né? É claro que, no primeiro momento, tentarão te boicotar pela concorrência desleal, porque nada, não existe nada pior no mundo, nada mais destrutivo no mundo do que a inveja reunida dos incapazes. No começo a gente fica assustado, a hora que você perder o medo e começar a aprender a lidar com isso, você vai ver que a inveja destrutiva dos incapazes é uma maravilha. É uma maravilha, porque você mostra os dentes assim um pouquinho e eles saem todos correndo. Tá certo? É, no começo eles fingem que são fortes, tá entendendo? Mas não são, não. Então, outra coisa, o importante não é o que a sua esposa pensa, mas o que você pensa. Né? Eu, por exemplo, eu acho que nenhum pai de família tem obrigação nenhuma de dar uma vida melhor para ninguém. Ele tem a obrigação de repartir com a família generosamente tudo o que ele tem, até o último tostão. Você vende as suas cuecas para você dar de comer aos seus filhos, tá certo? Faça tudo o melhor do que você pode atualmente, mas você não tem obrigação nenhuma de melhorar. Dar uma vida melhor? Não, eu posso lhe dar, eu não posso lhe dar o que eu não tenho. É? E, ademais, o que é uma vida melhor? Você está vendo uma vida um pouco melhor do ponto de vista material imediato, mas eu estou vendo uma vida muito melhor. Tá certo? Onde eu vou te dar não somente isso que você está pedindo, mas muito mais coisas. Pode demorar um pouco mais de tempo, mas você tem a obrigação de apostar não somente no mês que vem, mas apostar no meu futuro e me ajudar a conquistar um futuro muito melhor. Tá? Agora, quantas vezes eu não vi... Eu já vi mais brasileiros arrependidos de não ter dinheiro para comprar um bom presente para o filho no Natal do que arrependido de ter mentido, de ter corneado a mulher, de ter batido no mais fraco, de ter, tá entendendo? Sonegado imposto, de ter dado cano nos credores, etc, etc. Quer dizer, esta obrigação de manter um padrão de vida idealístico, idealizado, é uma falsa moral, uma coisa demoníaca. Tá certo? É um dos motivos maiores de perversão que tem no Brasil. Então, ninguém tem a obrigação de dar o que não tem e ninguém tem a obrigação de ter nada. Isso é por definição, né? As suas obrigações são comproporcionais aos seus recursos. Hã? Então, Por exemplo, o meu filho está aí estudando artes marciais, foi hoje no campeonato, etc, etc. Né? Ele tem alguma obrigação de ir lá lutar com o Vanderlei Silva e dar um cacete no Vanderlei Silva? Se ele entrar no ringue com o Vanderlei Silva vai fazer picadinho dele. Ele não tem nenhuma obrigação disso. Se ele quiser se preparar para isso no futuro, fala, muito bem, vai levar 10 anos. Né? Vai dar um trabalho maluco, tá certo? Então, a classe média brasileira é louca para colocar nos ombros dos pais de família responsabilidades muito superiores à que eles podem carregar. É um processo realmente esmagatório. Minha sugestão, jamais fuja de seus deveres como pai de família, como marido. Nunca, nunca, nunca, nunca, nunca, nunca. Nem por uma vida de estudo. Encara essas obrigações como uma coisa absolutamente sacrossanta. Diga para si mesmo assim, se eu não sou nem capaz de sustentar a família, é claro que eu não sou capaz de estudar filosofia. Hã? Eu tenho que ter um emprego, tenho que ter meu trabalho, tá certo? E tenho que sustentar, me dar uma vida digna para a minha família. Digna do quê? Do seu nível. Por que, que ser pobre é indigno? Bom, imagina um sujeito pobre que trabalha, né? Você vai dizer, a vida dele é indigna. E o que, que tem de indigno? Você não ter dinheiro no bolso. Hã? Indigno é você pegar o seu dinheiro e torrar tudo nos puteiros e não dar para sua família. Isso é indigno. Hã? Então você tem que ver que a sua obrigação é repartir com a mulher e os filhos o que você tem. Você pode até tentar melhorar um pouquinho, mas você não tem obrigação de subir financeiramente. E qualquer pessoa que exija isso de você está muito errada. Então você tem que ser, para a sua esposa, tem que ser um professor amoroso e severo. Não ceda um centímetro. Então, fique calmo, explique o melhor de vez. Você diz aqui que ela não entendeu. Meu filho, isso pode levar 1000 explicações. Explique de novo, e de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Com uma paciência, assim, sem fim. Se ela começar a falar, peraí, senta aí, eu vou te explicar de novo. De novo. Não ceda 1 centímetro, num grito, não fique bravo. Eu sei que depois de, se ela continuar com a mesma insistência durante 10 anos, tá certo? Daí você tem o direito de ficar bravo. Mas ela começou agora, coitadinha, e está grávida. Mulher grávida, você sabe que pô, o sangue não vai para o cérebro direito, até fica faltando ali. Né? Então, com mulher grávida não se discute, não adianta. Não adianta. Ela está com apenas metade do seu QI na ativa. Né? Então, tenha paciência, mas não tolerância. E bondade e não fraqueza. E meta na sua cabeça. Um dia eu vou convencer essa mulher. Um dia ela vai chegar para mim e dizer, eu estava errada, eu te prejudiquei. E você vai, daí você vai afagar a cabeça dela, descer para mim você do mesmo jeito, não tem importância, está tudo perdoado, tudo limpo. É isso que vai acontecer. Kate Richard da Silva pergunta: gostaria que o senhor fizesse um comentário sobre o surgimento, o desenvolvimento, mesmo a entronização do segundo tipo de abstração mencionado na aula passada dentro das produções artísticas a partir do século XX. É um fenômeno absoluto, da mais alta importância. Por quê? Assim como a ciência não trata de objetos concretos reais, mas de pedaços separados e, por sua vez, nem os pedaços separados são olhados em si mesmos, são olhados só do ponto de vista matemático, a arte começou a fazer a mesma coisa. O que é arte abstrata, o cubismo, se não é exatamente isto? Tá certo? Então, o que a arte abstrata faz? Às vezes ela está tentando ilustrar pictorialmente certos enlaces entre seres ideais, entre conceitos ideais. Ele está tentando fazer, dar uma materialidade à lógica. Por exemplo, o que fazia o cubismo? O cubismo diz o seguinte, olha, quando nós vemos um objeto, nós só vemos por um lado. Mas nós sabemos que ele tem outros lados. Então o cubismo o que faz? Desenha o objeto sobre vários lados ao mesmo tempo. E daí fica parecendo uma geringonça que não tem nada a ver com o objeto inicial. Claro, você está tentando, né, representar o círculo de latência como se ele fosse não latente, mas patente. E isso é de uma estupidez fora do comum. Porque se eu pego aqui uma mesa desenhada por Velázquez, que ele só desenha de onde ele vê, com a devida perspectiva, aquela mesa me parece ocupar um lugar real no espaço. Eu não estou vendo o outro lado da mesa, mas o lado que eu estou vendo está representado de maneira tão clara, tão nítida, que eu sinto a presença do outro lado. Agora, quando Picasso desenha uma mesa que tem 40 lados ao mesmo tempo, não se parecem com uma mesa de maneira alguma. Porque é uma confusão entre o patente e o latente. É uma confusão deliberada, é claro. E poderia ser considerado, vamos dizer, um comentário cômico. Tá certo? A epistemologia. Mas no máximo isso. Não é isso? Eu não tenho nada contra as representações abstratistas, concretistas, etc., etc., se no fundo elas tiverem a referência, vamos dizer, aos entes reais. Mas quando começa a tomar essas enlaces puramente lógicos, como se fossem entes reais, então está maluco mesmo. Quer dizer, é uma expressão da confusão intelectual contemporânea. Contemporânea não, que já vem de muito tempo. Né? Quer dizer, e isto tudo, todos esses fenômenos, vem do quê? Da falta de sinceridade. Quer dizer, o indivíduo não reconhece que as coisas são como elas são. Quer dizer, é o privilégio, o orgulho do pensamento que se sobrepõe à realidade, tá certo? E a espreme ou até a suprime, substituindo por objetos ideais. Tá certo? Então, ele pergunta aqui, em que medida você acha que isso vem afetando o registro das experiências e o discurso poético, simbólico, fundando a humanidade? Mas vem afetando brutalmente. O número de pessoas que acredita em objetos ideais, negando as realidades mais patentes, é uma coisa impressionante. E todo o estudo que eu fiz sobre mentalidade revolucionária é uma coleção de exemplos disso aqui. Agora mesmo estou estudando aqui o filósofo marxista Ernst Bloch, do qual conhecia muito pouca coisa, mas sabia algo dele, mas agora que estou entrando melhor, e ele diz o seguinte, ele diz que a história humana é um processo que em si mesmo não tem conteúdo. O conteúdo da história está dado no futuro. Quer dizer, a história vai chegar a um patamar ideal. E este patamar ideal será a razão e o sentido e o motivo de tudo o que vem antes. Digo, isto é muito bonito, tá certo? Pensando assim, quer dizer, a história é um processo vazio em busca do seu conteúdo. O conteúdo está dado no futuro ideal. Só que, para fazer esse raciocínio, ele está tomando um negócio chamado história como se fosse uma unidade real. Quando ele mesmo diz que não é uma unidade real. A história não é uma linha. A história é escandida pelo nascimento e morte dos seres humanos. O neguinho que morreu, a história humana não existe mais para ele. E ele não existe mais para a história humana, a não ser através da lembrança que os outros têm dele e do documento que tenha deixado. Então, história é um universal abstrato construído com base numa linha hipotética que realmente não existe. Então, quando a humanidade chegar naquele futuro ideal, que segundo Bloch dará o sentido de tudo o que se passou, as pessoas às quais aquilo que se passou, não estarão mais aí. E esta nova geração que terá nascido lá, ela terá acesso a uma modalidade de vida, ela viverá na realidade enquanto todas as gerações anteriores viveram no nada e na fantasia. Você dizer que isto é um sentido, digo, meu Deus, isto é uma condenação absolutamente demoníaca. Quer dizer, todas as gerações anteriores se transformam apenas em meios para que uma geração futura, que você não sabe quando vem, viva a vida real. E eu que tenho que pensar, eu estou aqui vivendo na irrealidade, na falta total de sentido. mas o tetraneto do meu tetraneto, do meu tetraneto, talvez chegue lá e isto justifica a minha vida. Quer dizer, em nome de que você faz de uns seres humanos meios para outros? E ainda acha que isso é maravilhoso. Depois tem outra coisa. Uma vez atingido este patamar ideal, quanto tempo isso vai durar? Esse famoso objetivo da história, uma vez alcançado, o que, que vai acontecer? Ele vai durar eternamente? Ernest Bloch não pode garantir isso, muito menos eu posso garantir. Então, digamos por que dure duas gerações. E o sofrimento de milhares de gerações. Foi para que esses dois tivessem lá aquele mundo paradisíaco. Então, evidentemente, isso é uma cuspida na cara da humanidade. Né? Quer dizer, ou a existência de cada indivíduo ela faz um sentido em si, ou o conjunto, que é hipotético, não pode fazer sentido algum. Então, o que é isso? O sujeito pegou a noção de história, coisificou, botou num altar e ajoelhou na frente. Ele não se lembra que história é uma coisa que só existe para os historiadores, é uma unidade que só existe na cabeça dos historiadores. E que um concebe de uma maneira, outro concebe de outra, outro concebe de outra. História é um conjunto de ideias que os historiadores fazem sobre uma continuidade hipotética que eles mesmos sabem que é irreal. Então, é claro que isso é uma forma de alucinação. Né? E é essa alucinação precisamente que caracteriza a mentalidade revolucionária. Então, Bloch pegou o modelo do Evangelho. Só que, qual é a diferença? O Evangelho nos fala de um fim dos tempos com uma passagem à eternidade, ou seja, no qual nos será revelada a eternidade do nosso ser. Então, o reino sem fim, numa outra escala de realidade. Se é numa outra escala de realidade, então não é história mais. O sentido da história não pode se realizar dentro da história, a meta da história não pode se realizar dentro da história. Não é isso? Né? Quando você dá um tiro, é para que ela atinja a bala atinja um alvo que não é ela mesma. Não é isso? Você dizer que a bala acertou a própria bala, fala, grande novidade. Né? Quer dizer, a meta da história se realizar dentro da história é a mesma coisa que uma bala de revólver que se atinge a si mesma em pleno ar. É claro que é alucinação. E por que, que o Bloch cometeu isso? Porque ele não acompanhou direito o fluxo dos pensamentos que ele estava tendo. Ele contou a história errada. Ele começou, vamos dizer, com uma unidade ideal, chamada história, e continua a tratar disso como se isso existisse realmente. Sendo que ele mesmo diz que não existe. Se o processo todo se desenrola, ele diz, a história se divide em três pedaços. Primeiro tem o nada, depois tem o ainda não, e depois tem algo que ele diz que é o tudo ou é o nada. Ele também não sabe se o final vai ser tudo ou nada. Porque ele diz, mas o processo também pode falhar. Então, quer dizer, nós todos aqui, todas as gerações, desde o homem de Neandertal, desde o Cro-Magnon, desde Adão e Eva, entendeu? Estão tudo aí sofrendo o diabo para que no fim dois ou três carinhas cheguem lá num negócio que pode ser tudo ou nada, e ele chama isso de sentido. Isso para mim é exatamente a falta de sentido. Né? E, no entanto, tem tanta gente que leva o Bloch a sério. Até teólogos católicos, teologia da libertação foi imensamente influenciada por Ernest Bloch. Eu digo, olha, a filosofia de Ernest Bloch merece, eu vou dar a ela duas semanas de atenção, porque eu sou um coração de ouro. Você está entendendo? Estou imensamente generoso. Eu leio até o doutor Emir Sade, porque eu não vou ler Ernest Bloch, que é um cara muito mais talentoso. Ele está dizendo um monte de besteira, e de tudo aquilo que se aproveita é nada. Está certo? Porque em Bloch, tudo que se aproveita é o que ele tirou do Evangelho. Eu digo, mas estava melhor antes de ele mexer. Tá certo? Então, vamos ver. Aqui, Henrique Santos. Pode considerar a propriedade de um objeto algo que pode estar presente ou não Ou seja, a propriedade sempre deve estar lá no objeto e o que muda é a quantidade, qualidade dela, e isso seria o acidente. Não, a propriedade está nele necessariamente, desde o início, porque ela é uma decorrência imediata da essência. Agora, a manifestação temporal dessa propriedade pode não vir nunca. Por exemplo, todos os gatos têm a propriedade de virar cuicas. Não é isso? Mas só um número determinado de gatos. Né? Passa por esse destino realmente. Tá certo? Todos os ursos têm a propriedade de poder dançar no circo. Agora, a efetivação da propriedade no tempo pode ser um acidente. A Miriam pergunta, o senhor pode explicar o que Aristóteles entende por natureza humana? Por natureza humana é o eidos da humanidade, é a forma interna que faz com que o ser humano tenha as possibilidades do ser humano e não as de uma minhoca, ou de um anjo, ou de Deus. Tá certo? Então, note bem, esse eidos você percebe imediatamente em qualquer ser humano. Então, por exemplo, vamos dizer que o homem é somente o animal racional, fala, não, ser racional não basta, a não ser que você tome o logos no sentido muito mais extenso que a coisa tinha na antiguidade, tá certo? Então, o ser humano tem a capacidade da autoconsciência e da responsabilidade pessoal. Você sabe isso de qualquer ser humano com que você se encontra. Você para o seu carro no posto de gasolina e vem lá o sujeito encher o tanque. Você sabe ou não sabe que ele é responsável pelo que está fazendo? Então ele aperta a... né? Como é que chama aquele negócio? Esqueci. É a mangueira, né? E fica lá, né? Fica 3 dias saindo gasolina para todo lado, inundou a cidade, já está tudo pegando fogo e o cara está lá. Isso é uma conduta humana? Você não espera que o sujeito faça isso, né? Porque você conta com que ele tem o senso da sua responsabilidade pessoal, ou seja, ele é capaz de dizer para ele mesmo o que ele está fazendo e de julgar se ele deve fazer ou não. Você conta com isso. Esta percepção é imediata, né? Quando você vê um bebê recém-nascido, né, você sabe que ele já tem esta possibilidade, a qual se manifestará no tempo devido. E se não manifestar, meu filho, você está com uma encrenca aí. Né? Então, a natureza humana, tal como Aristóteles entende, é exatamente, não é somente a definição abstrata do ser humano como animal racional. Tá certo? Essa é uma definição por gênero próximo e diferença específica. Mas a definição não é propriamente o conceito, o eidos. O eidos é o que você aprendeu na simples apreensão. E esta apreensão é enormemente rica. Se você ficar só com o conceito, tá certo? Sem ser capaz de recompor todo o círculo de latência que você percebeu no primeiro momento, então você trocou o ser humano por um esquema abstrato só, o qual, por sua vez, não é nem animal e nem racional, é apenas uma ideia que você teve. Então, trata-se disso. Nós temos uma dívida imensa para com os objetos percebidos. Você vê aqui. Aquilo que nós pensamos é uma titica de galinha em comparação, né, com o mundo que você percebe. Às vezes você sai na rua, você está vendo um monte de pessoas. Você sabe que cada um é um ser humano. Você sabe que cada um tem um eu, cada um tem uma história, cada um tem um senso de responsabilidade moral. Você sabe disso. Você não precisa pensar tudo isso. Né? Isso está dado na simples apreensão. E não é porque a simples apreensão, como tal, não tem voz, não tem expressão de todo o seu conteúdo, é impossível expressar todo o seu conteúdo, que ela deixa de existir. Então, por isso que eu digo, só dizer que a simples apreensão nada afirma nem nega, só isso considerado, só do ponto de vista da ciência lógica, que é o estudo das articulações entre conceitos puros. Né? Aí, seguia o famoso Benedetto Croce, lógica come scienza del concetto puro. Né? O Croce, nesse sentido, estava na mesma pista do negócio do Husserl. Mais tarde veremos isso, né? Uma das melhores coisas do Croce é o livro Lógica como Ciência do Conceito Puro. Então, o que Aristóteles entende como natureza humana é exatamente esta percepção da forma essencial humana que você reconhece instantaneamente em todos os seres humanos. A nossa capacidade de verbalizar isso é mínima, quase nula. Tá certo? E, portanto, a nossa capacidade de pensar sobre isso também é limitada. Mas a percepção concreta que você teve é de uma riqueza monstruosa. Por exemplo, quando você conhece bem uma pessoa, você tem afeição por ela, você conhece aquela pessoa há longos anos, você, quando a vê, ela traz de volta toda aquela riqueza de história, de percepções, de trocas. Não é isso? E você sabe que qualquer outra pessoa tem isso também, embora não esteja manifestando isso para você. Porque se você não soubesse isso, você não saberia que essa pessoa é um ser humano. Né? Podia ser um urso, um leão, um poste, qualquer outra coisa. Então, isso tudo que Aristóteles quer dizer com eidos ou forma. A forma é, como diria o Mário, é a lei de proporcionalidade intrínseca, que contém todas as potências que aquela individualidade ou aquela espécie tem e que pode se manifestar a qualquer momento. E que você não precisa perceber extensivamente, porque extensivamente você não conhece nada. Nós só conhecemos por círculo de latência. E por que é assim? Porque as coisas também não existem plenamente tudo de uma vez. Elas são círculos de latência. Por que você não pode ver todas as potencialidades de um ente, todas de uma vez, como se fosse a presença atual? Porque ela não pode manifestar isso tudo de uma vez. Né? Por exemplo, você tem aqui a gata. Bom, aqui a gata, ela pode morrer nos próximos 10 minutos, se cair um tijolo na cabeça dela, ou ela pode viver e ter 15 gatinhos. Agora, as duas coisas ao mesmo tempo ela não pode fazer. Sobretudo, ela não pode fazer nenhuma das duas coisas agora, no instante que você está vendo. Então, se nós percebemos por círculo de latência, não é por uma limitação nossa, mas é porque a estrutura da realidade é constituída de círculo de latência. Acho que eu perdi aqui. Aqui o André Silveira, volta à pergunta do nosso anônimo. Ele assinou a carta, mas eu não vou dar o nome dele para não dizer que estou fazendo fofoca. Sobre esse afastamento precavido, e se as pessoas são pessoas da sua família que você quer ajudar a ficar por perto? E o único contato que tem com elas é o nível delas e não o nosso. Deve fazer concessões? Não, concessões jamais, meu filho. Seja bom e guarde a sua atitude de superioridade. Você é superior a essas pessoas. Por quê? Porque você assumiu uma responsabilidade que elas nem podem entender. Então, seja bom no nível delas. Mas, espera aí, ser bom no nível delas não quer dizer fazer o que elas estão dizendo para você fazer. Você não pode obedecê-las. Jamais obedecer. É? E outra coisa, a Bíblia fala honrar pai e mãe. Não é obedecer pai e mãe. Você obedece enquanto você está na dependência deles. É? Se você não está mais, você não tem obrigação nenhuma de obedecer pai e mãe. Qualquer pessoa com mais de 18 anos tem obrigação de se sustentar por si mesmo e não precisa mais obedecer pai e mãe. Agora você está lá, pai, me dá um dinheiro, pai, me dá... aí você vai ter que obedecer. Mas a escolha é tua. Né? Então, guarde a sua superioridade, uma superioridade modesta, superioridade que não vai humilhar as pessoas. Elas têm que sentir que há uma distância, que há uma zona na sua alma onde elas não penetram. Se você não mostrar que existe isso, aí que elas nunca vão te compreender mesmo. Agora, outra coisa, eu sempre digo, você tem que amar a sua família. Tá certo? Você não tem que ficar esmolando para que ela ame você. Né? Assim, você vai amar sem recompensa. Meu filho, se o teu casamento é assim, esse é um casamento de sacrifício. Né? Mas, se foi isso que você escolheu, você vai ter que levar esse sacrifício a sério. como conciliar? Falo, não há conciliação, meu filho. Não é para conciliar. Isso é para você viver nesta tensão. Suportar esta tensão é condição fundamental para a vida intelectual no Brasil. Suportar e, assim, estoicamente. Aí tem que fazer que nem o Arthur Kessler. Você vai ver, enxergar, olhar o fim do mundo de pé e com o sapato engraxado. Né? Aqui o Hélio Rodrigues me mandou, né? É uma pena ver essas coisas cumpridas assim, tá ótimo isso aqui, mas... Tá bom, então vamos ver. Ele está tentando aqui explicar a diferença entre a apreensão do ser de humanidade e a apreensão estética. Não precisamos necessariamente de uma unidade que preceda a este ente particular, se tivermos em ação em nosso espírito uma ideia geral da formação da unidade em função dos padrões e características dos estímulos aprendidos pelos sentidos. Olha, Hélio, é o seguinte, você aprende a unidade no ser. Quando você vê um gato, você sabe que é um gato e não dois. Nós não projetamos sobre ele nenhum padrão de unidade. Porque para você projetar, você está dizendo que você está indo para o lado kantiano. Então, nós temos na nossa mente os esquemas, né, prévios, esquemas a priori, de unidade, continuidade, etc, etc. E daí, quando nós vemos uma coisa assim, nós projetamos aquilo sobre ela. Isso é impossível. O que o Kant diz não apenas está errado, mas é impossível. Impossível. Por quê? Como que eu poderia ter a noção de unidade na minha mente sem que eu mesmo tivesse alguma unidade, não apenas mental? Se a noção de unidade estivesse na minha mente, como é que eu poderia aplicá-la a mim mesmo, fisicamente falando? A noção de unidade não vem na nossa mente. Né? Ela é um dado da realidade que não é percebido exteriormente, mas é percebido existencialmente por você mesmo, quando você conta a sua história. Quer dizer, quando Kant diz que o espaço e o tempo não são dados percebidos na realidade, mas são formas a priori da consciência, ele está certo até o momento onde ele diz a priori. Quer dizer, a percepção de coisas no espaço e no tempo não significa que nós tenhamos percebido espaço e tempo. Quer dizer que espaço e tempo são condições da percepção. Mas quem disse que essas condições estão em mim? Ao contrário, sou eu que estou dentro delas. E estou dentro delas não apenas cognitivamente, mas existencialmente. Quer dizer, estou realmente dentro delas. Você já viu alguém que percebeu espaço? Hã? Não, ninguém percebe espaço. Você percebe coisas dentro do espaço. E que percebe tempo? Não, você percebe sucessões acontecendo dentro do tempo. Tá certo? Tempo e espaço são nomes que você dá a condições gerais que determinam toda a possibilidade de percepção. Tá certo? Mas se elas estivessem somente em você, é? Como poderia haver a distinção entre percepção e pensamento? Seria impossível. Você não teria distinção nenhuma de você perceber um gato e pensar no gato. Então isso significa que toda esta armadura, a priori, é a armadura da realidade e não do nosso conhecimento. O problema é que Kant sempre via as coisas, ele sempre se colocava como sujeito cognoscente. Ele em nenhum momento, eu não li tudo que Kant escreveu, evidentemente, mas li um bocado. Eu não vejo em nenhum momento ele se analisar a si próprio como objeto de conhecimento. Ele procede como se ele fosse o único sujeito cognoscente no universo no qual se condensa a cognição humana de modo universal. É só você lembrar que além de você conhecer, você também é conhecido. E mais ainda, o que você sabe do que os outros conhecem de você é um dado permanente que você leva em conta. Tá certo? para você entender que esse quadro de espaço e tempo não está na sua mente. E nem na mente de todos os seres humanos. Mas, ao contrário, os seres humanos estão dentro desse esquema. Então, vamos lá. Toda percepção de algo pelos sentidos é a percepção de algo que se torna um lugar do espaço e num momento do tempo. Então, a apreensão da unidade do ente se realiza na satisfação de um critério que estabelece algum grau de analogia de proximidade. Não. Você está tentando raciocinar, mas está indo para o lado errado. Você não percebe a unidade por analogia, porque a analogia teria que ser com outro ente cuja unidade você conhece. E assim, é dessa seria analogia com outro e com outro e com outro, isso nunca terminaria. A percepção de unidade é imediata. A percepção do ser é a percepção da sua unidade. Como existem várias modalidades de unidade, por exemplo, existe a unidade de um corpo no espaço, existe a unidade de uma, digamos, de uma certa área ou de um certo território, tá certo? Existe a unidade de uma sucessão no tempo, existem várias modalidades de unidade. Então você as percebe também diferenciadamente. Quer dizer, perceber um gato não é a mesma coisa que perceber o que ele está fazendo. Não é isso? Então você tem a capacidade de perceber a unidade do gato e perceber a unidade do processo pelo qual, por exemplo, ele persegue uma bolinha de um lado da sala até o outro lado da sala. São duas unidades que você está percebendo. E elas têm uma articulação entre si. Essa articulação, por sua vez, se dá na esfera do eidos. Quer dizer, o gato tem a possibilidade de entrar neste processo de perseguir a bolinha. Nada disso é percebido por analogia. Para você fazer analogia de dois entes, você precisa conhecê-los. Se conhecer um único ente, já é analogia, fala, epa, então acabou. Então você não conhece nenhum, vira tudo analogia. E os entes se dissolvem numa floresta sem fim de analogias, na qual você não pode perceber unidade nenhuma. Outra coisa, perceber analogia é perceber uma síntese de diferença e semelhança, ou seja, perceber uma unidade lógica. Ora, uma unidade lógica é muito mais difícil de você perceber do que a unidade de um gato. Então, veja, essa é uma regra em filosofia, não explicar obscurum per obscurius. Não explica uma coisa obscura por outra que é mais obscura ainda. Tá certo? Essa mesma relação de proximidade do momento local é a mesma relação que nos informa a respeito do nexo de causalidade entre dois eventos. A visão do gato é a percepção de determinadas características visuais que emanam de um trajeto no espaço, realizado pelo gato, numa determinada velocidade, e ao mesmo tempo pode-se ouvir sons que são localizados nos mesmos locais que o gato se move. A noção de unidade do real não seria decorrente de uma unidade do ente que precede a percepção do ente, mas a noção de unidade de espaço e tempo de cada estímulo, de modo que entendemos que o som, a visão, o olfato e o tato se realizam no mesmo espaço e no mesmo tempo. Bom, o que você está querendo dizer é o seguinte, é que eu percebo a unidade do gato porque eu percebo a continuidade do seu modo de ser no espaço e no tempo. Eu digo, para mim parece o contrário. Você percebe a continuidade da sua ação, da ação dele no espaço e no tempo porque você o percebeu como unidade. Porque a unidade da ação pressupõe várias figuras diferentes do mesmo gato. E se você já não tem uma unidade de gato ao qual você referir essas várias situações, então voltamos à estaca zero. Então, perceber um ente é perceber a sua unidade. Essa unidade é sempre uma unidade complexa, e por isso mesmo eu falo no círculo de latência. Tá certo? Ou seja, você não está percebendo unidade absoluta, porque a unidade absoluta só pode ser percebida como unidade eterna e imutável. Não existe um gato eterno e imutável. Então, a unidade do gato é uma unidade tensional, como a unidade de praticamente tudo que existe. Eu não sei se eu estou entendendo perfeitamente o seu raciocínio, eu posso estar até entendendo ao contrário aqui, mas o espaço e o tempo de cada um deles coincidem no mesmo espaço e tempo, e esta é a noção que nos permitiria construir a unidade. A unidade não é construída. A unidade é percebida imediatamente. E toda possibilidade de construção pressupõe a percepção da unidade do ente, senão você não teria o que construir em cima. Isso aí, vamos dizer, de que o construtivismo na percepção é a coisa mais louca que existe. É? O construtivismo só existe na esfera do pensamento. As percepções não são construídas. Às vezes você não percebe uma unidade à primeira vista, tá certo? Porque ela é complexa demais. Então você percebe unidades parciais. E depois é que você atina com a unidade do conjunto, tá certo? Porém, isso aí acontece não com entes singulares, mas com processos complexos. Por exemplo, você vê um edifício de fora. E daí você começa a percorrer os quartos dele um por um. E daí você recompõe a unidade do edifício inteiro. Eu digo, uai, mas como você compôs a unidade do edifício inteiro, a unidade diferenciada, se você já não tivesse a unidade sintética no começo? Na hora que você percebe a unidade sintética do edifício, você sabe que alguma estrutura interna ele tem. Isso é o círculo de latência do que você está percebendo. Você ainda não conhece essa estrutura interna. Você vai conhecê-la, mas você só pode conhecê-la se você pressupõe que o edifício continua sendo o mesmo edifício enquanto você percorre os seus vários compartimentos internos. Então, a percepção de unidade jamais é construída. O que você pode fazer é você atravessar vários patamares de percepção da unidade, da mais simples para a mais complexa. Isso sim. Tá certo? E isso exatamente só é possível por quê? Porque existe a simples apreensão no início. E tudo já está, de certo modo, contido nela. Se não estivesse, então você vê o edifício de fora e depois seria uma surpresa extraordinária descobrir que ele tem quarto, banheiro, etc, etc. Mas eu não conheço ninguém que, ao ver um edifício, supõe que ele é apenas um espaço vazio cercado de muros, que não tem nada dentro. Não tem uma parede, não tem um banheiro, não tem um quarto. Do mesmo modo, como você conhecer um gato, é você saber que ele é um ser vivo, que ele é um organismo, que ele funciona internamente de alguma maneira. Tá certo? Mesmo que você não saiba, você não precisa conhecer toda a anatomia e fisiologia do gato. A possibilidade de conhecê-la repousa no quê? No fato de que você percebeu que é um gato. O próprio Aristóteles fez um estudo da fisiologia, da embriologia do gato. Então, se ele fez estudo, é porque ele não sabia como era a embriologia do gato antes de fazer o estudo. Mas a unidade do gato permaneceu a mesma, porque senão, se cada dia que ele vai examinar aqui, tem uma gata grávida de 3 meses. Será que é a mesma que no mês passado estava grávida de 2 meses? Agora é outra. Assim não vai dar. Quer dizer, tudo isso, toda essa diversificação pressupõe a apreensão imediata da unidade. Ser e unidade são a mesma coisa. E percepção do ser e percepção da sua unidade também são a mesma coisa. Só que essa unidade pode ser conhecida em vários níveis à medida que os elementos do círculo de latência se manifestem. Por isso que eu chamei latente. Latente é o que está dentro, o que está pulsando para aparecer, mas não apareceu ainda. Então, se, sei lá, a gata está dando de mamar para os gatinhos, fala, bom, isso você não pode dizer que isso faz parte do círculo de latência dela, porque não está mais latente. Já está patente, está na cara que a gata está dando de mamar para os gatinhos. Não vai dar para analisar tudo isso aqui. Ah, meu Deus do céu, isso precisa de uma aula inteira para essa coisa. Às vezes eu fico desesperado, porque a gente realmente tem pouco tempo. Nós precisamos de mais tempo e um dia eu vou dar um jeito nisso. Eu vou inventar um jeito de nós termos mais aulas. E também de poder ter uma interatividade melhor para a gente poder conversar em voz alta. Por enquanto não temos recursos internéticos para isso, mas eu espero ter muito em breve. Márcio Luiz Freisleben. Na minha primeira tentativa de realizar o exercício do necrológico, comecei dizendo mais ou menos o seguinte: incluo-me entre aqueles que ainda não conseguiram fazer o exercício do necrológico. Você vê que é difícil. Existe uma resistência contra isso. Quer dizer, porque o sujeito... Eu acho que muita gente tem medo de inventar uma personalidade bonita e não conseguir realizá-la. tem medo de falsificar tudo, de inventar um personagem totalmente idealizado que você, de fato, não pode ser. Né? Tem uma série de medos aí. E concluí dizendo que eu havia escolhido certos princípios cardeais, honestidade, sinceridade, simplicidade, os quais serviram de bússolas com os quais eu orientaria a minha vida. Diz que achava que aquilo tinha dado o primeiro passo. Hoje, meditando sobre essa questão, penso que desejo ser reconhecido na morte como a pessoa que em vida libertou-se. Essa liberdade significa, segundo estou pensando, a capacidade de ser feliz sozinho, a ponto de admitir no dia de minha morte não ter ninguém ao meu lado. Eu acho que é um ideal possível. Tá certo? Porém, ele mesmo disse, não significa eu queira estar sozinho na morte, absolutamente não. Desejo ao inverso, de estar rodeado das pessoas que amo na hora da morte e durante a minha vida restante. Mas a capacidade de ser feliz sozinho parece ser a pedra de toque da minha existência. Bom, é o elemento fundamental, quer dizer, não é ser feliz sozinho, ser feliz mesmo que esteja sozinho. Completamente diferente. Né? Tá certo? Então, e agora, se este sozinho é visto no sentido, em sentido absoluto, então a coisa se torna uma contradição de termos. Né? Porque seria a própria negação do sentido da vida. Quer dizer, eu mesmo sou o sentido da vida. Né? Eu mesmo sou a forma terminal. Eu falei, isso aí não vai dar, isso é o inferno. Né? Tá certo? Então, você está na pista de uma coisa muito importante. Tá certo? Então, eu muitas vezes pensei isso. Vamos supor, na hora da morte, ninguém mais gosta de mim, me largaram na rua, estou lá, mendigo, ferrado, né? Todo mundo me virou as costas. Tá certo? Né? Mas eu tenho um nome que eu posso chamar. Eu chamo Nosso Senhor Jesus Cristo. Né? E eu sei que Ele não pode me largar. Ele não vai largar de jeito nenhum, porque faz parte da natureza dEle. Eu não acredito que eu exista como entidade substantiva por mim mesmo. Eu sempre tive, há muitos anos, eu tenho esta consciência de que eu sou um ente criado por algo que me transcende. Eu não tenho um fundamento da minha própria existência. Então, quando eu me desfizer, aparece o quê? O fundamento. Assim, a gente é como uma espuma, né? Em cima do mar, mas embaixo da espuma tem o mar. João Alberto de Padua Bueno. Decidi deixar a universidade antes de concluir o curso de graduação para me dedicar ao estudo da filosofia. Sem mediação pedagógica ou com mediação feita por você? Sem mediação pedagógica? Você está tendo a melhor mediação que existe, cara. Não é boa. Tem outro professor melhor que eu? Tem. Então, tive de enfrentar, portanto, o seguinte problema que saltaria aos olhos do analista da minha situação. Como ganhar dinheiro sem nenhuma titulação acadêmica, dedicando poucas horas ao trabalho, para que seja atingida uma dedicação quase integral aos estudos filosóficos. Olha, João Alberto, de cara, não li ainda o resto da sua mensagem, mas aqui nos Estados Unidos foi feita uma pesquisa. Né? A quase totalidade dos milionários não tem nenhum título acadêmico. É toda gente que parou de estudar no segundo ano, no terceiro, tá certo? Então não fique muito impressionado com isso. Bill Gates, todos eles, né? A solução que encontrei foi abrir uma pequena empresa e fundamentar a administração dela em duas práticas. A. Deixar quase todo o trabalho necessário ao seu funcionamento a cargo de funcionários. Perfeitamente. B. Estudar bastante literatura para administração, especialmente acadêmica. Olha, esses livros de administração são uma maravilha. Eu li um montão. Eu trabalhei numa revista de administração. Né? É um assunto interessantíssimo. A administração da empresa é maravilhosa, se você pensar bem. Né? Sobretudo se você começa a estudar, se lê os livros de Aristóteles, a política de Aristóteles, a ética e tal, e vai relacionando com isso. Aristóteles escreveu até um livro de economia doméstica. Pô. Se ele podia se interessar por isso, por que nós não podemos nos interessar pelo nosso próprio futuro financeiro? Então, se... estudar bastante literatura de administração, especialmente acadêmica, com a finalidade de minimizar o risco de crise, endividamento e falência. Olha, aqui nos Estados Unidos tem um monte de livro sobre como você ficar rico. Mas um monte. Né? E quando você vê, você soma tudo, eu digo, a coisa é baseada num certo número de princípios. Né? O primeiro princípio é o seguinte. todas as pessoas que estão colaborando com você têm que participar do mesmo objetivo. Se tem um ali que não está querendo, põe para fora. Eles têm que encontrar unidade, encontrar a verdadeira amizade. Senão, não vai dar certo. Isso aí é básico. Segundo, o que você fez, que é apostar no automatismo, é absolutamente fundamental. Quer dizer, qualquer processo de enriquecimento que dependa de uma baita disciplina, de você estar ali tendo que toda hora manter a máquina funcionando, não funciona. Quer dizer, você tem que criar um negócio que tenha um automatismo por si. Claro que de vez em quando você tem que entrar e fazer as correções do mecanismo, mas se não tiver esta coisa autorreprodutiva, não funciona. No entanto, a dificuldade de obtenção de empréstimo que financia o capital inicial pode inviabilizar essa solução. Uma solução alternativa seria finalizar a graduação, o que demandaria pouco tempo em um curso ruim de ensino e conseguir um bom cargo acadêmico e estabilidade empregatícia relativamente alta para, através da contratação por notório saber. Eu acho que isso é muito complicado no Brasil. Não siga a via acadêmica. Comece com qualquer capital que você tenha. O que eu sei sobre o assunto do notório saber? Eu sei que é muito difícil no Brasil. Você pode, com a ideia do notório saber, você pode concorrer a um cargo de professor titular, mas não a qualquer outro cargo universitário. Quer dizer, ou você vai ser o chefe ou você não vai ser nada. Tá certo? Então, por exemplo, o Romano Galefi, que foi professor titular de crítica de arte, uma disciplina que ele mesmo implantou na Universidade Brasileira. Então, ele não tinha um diploma de crítico de arte. Ele mesmo inventou o negócio, então, de crítica de arte como disciplina acadêmica. E ele, então, propôs o negócio e concorreu com o professor titular e ganhou por notório saber. Tá certo? Mas ele tinha já uma folha de realizações imensa, ele fez isso aos 60 anos de idade, né? Olha, eu não sugiro nenhuma carreira acadêmica. Se você quer ganhar dinheiro e você gosta de livros de administração, meu filho, você está com tudo na mão. Invente um negócio e vá em frente. É assim, quem quer que tenha algum talento para você montar negócios, deve montá-los e deve convocar pessoas desse próprio meio, nosso próprio meio aqui. Nós temos aí mais de 1.000 alunos, né? Então, ajuntem-se, fortaleçam-se, ganhem dinheiro. Pergunta 2. Você acha possível escrever alguma coisa que não ofenda a minha honestidade e ambições intelectuais com cerca de 6 anos de estudo? Certamente. Depois de 5 ou 6 anos aqui, meu filho, você vai estar afiadíssimo. Principalmente a partir de agora, onde a gente vai começar com mais indicações bibliográficas, a acumulação de cultura filosófica, além da prática que é dada nessas aulas, tem o lado da acumulação de cultura filosófica. É importante, nós vamos contar com isso cada vez mais. Qual foi a solução que o grande Mário Ferreira dos Santos deu ao problema? Ele jamais teve esse problema, porque ele herdou do pai dele 4 cinemas, e o único serviço dele é passar na bilheteria no fim do dia e catar o dinheiro, né? E ele também criou aquele curso de oratória e retórica que teve milhares de alunos. Né? Um monte de político, Maluf foi aluno dele. Né? Tiago Tondinelli, na penúltima aula, após o comentário do aluno sobre seu ancestral que pertencia ao Partido Comunista e por isso havia seguido uma vida de pobreza e luta, você comentou que comunistas assim não existem mais. Fiquei com uma dúvida. É menos pior ser coerente com uma doutrina mentirosa, como um sujeito que prefere a pobreza pessoal causando sofrimento para si e para outrem em vista dos princípios satânico-comunistas, ou outro que dizendo-se comunista não segue aparentemente tais princípios? Olha, aí é uma boa dúvida. Né? Eu acho que o comunista coerente e honesto é pior do que o desonesto. Porque a mentira dele é integral. E o outro não. Quer dizer, uma porcaria como o comunismo só pode acreditar da boca para fora. Né? Se, bom, se você ganhar algum dinheiro com isso, pelo menos justifica um pouco. Né? Será que no fundo o princípio real do comunismo é justamente um mentira, um engodo em vista do egoísmo e da vantagem pessoal? Mas sem a menor sombra de dúvida. Sem a menor sombra de dúvida. Por quê? Aquele sujeito que é modesto, é um militante modesto, etc., etc., quando vier o socialismo, ele pretende ser o quê? Ele diz, agora veio o socialismo, agora eu vou para casa e vou ser trabalhador. Não. Todos os militantes comunistas querem ser dirigentes comunistas quando vier o comunismo. E aí você não só vai ter muito dinheiro, mas você vai ter um poder discricionário fora do comum. Todos sonham com isso. Né? Eu não conheço um único militante que, uma vez instaurado o comunismo, pretenda continuar sendo apenas um militante. Isso, por definição, não há. Então, a ambição desse sujeito é infinitamente maior do que a ambição de qualquer empresário que é apenas ganhar dinheiro. O sujeito quer ter um poder de vida e morte sobre os outros. Quer dizer, o discurso moralista do comunista, mesmo daquele mais dedicado, coerente, etc., etc., ele é, vamos dizer, de uma... Ele é uma mendacidade completa, completa, completa. E a desculpa sempre será o seguinte: bom, nós teremos amanhã um mundo paradisíaco, mas vai ser preciso que alguém transforme a presente estado de coisas naquele. Para isso nós precisamos acumular o poder. Eu digo, mas essa foi a desculpa de todo mundo que sempre quis o poder. Agora, você quer o poder sem dinheiro? Hã? Se você tem poder, você não precisa de dinheiro, meu filho. Né? Eu duvido que Stalin carregasse uma nota de 2 rublos na sua carteira. Né? Porque na carteira dele tinha pessoas. Né? Pessoas, instituições, etc. Você não precisa de dinheiro. Quer dizer, o poder, veja, das formas de poder, o dinheiro é uma das mais fracas. O dinheiro é um meio de adquirir poder, mas em si mesmo ele não é um poder, porque ele é sempre, tem que ser garantido por um poder externo de natureza político-militar. Então, quem garante o dinheiro é um governo. E o poder do governo não consiste em dinheiro, consiste no poder de matar. Ele tem forças armadas, tem polícia, tem o aparato judicial, tem a burocracia. Quer dizer, ele tem o poder de destruir pessoas. Este poder é infinitamente superior ao poder do dinheiro. Entendeu? O dinheiro é um poder passivo, por assim dizer, feminino. Não é isso? E, como tal, ele, se você... no devido tempo, você transformar o seu poder financeiro em poder real, por exemplo, número de militantes, armas que você tem, exército pessoal, etc. Ah, bom, aí sim você tem um poder. Fora disso, não. Um capitalista sem uma organização político-militar para sustentar é a pessoa mais indefesa do mundo. E os comunistas sabem perfeitamente disso, que o poder burguês é só da boca para fora, aquilo é uma bolha de sabão. Geralmente o burguês não se defende, o burguês, na melhor das hipóteses, ele foge. Tá certo? Foge, tenta se acomodar, como a nossa burguesia faz o tempo todo. Então, olha, um dia desse um sujeito mandou uma carta para o Júlio Severo, até queria uma cópia, está lendo aqui. Onde é que está o negócio? Aqui é um artigo do Dr. Emir Sader. Onde foi? Aqui, ó. Daí o sujeito defendendo o socialismo. Você é capitalista? Você concorda com a corrida desenfreada pela ganância financeira dos americanos? O que é a corrida desenfreada pela ganância financeira comparada com a disputa do poder entre revolucionários? Após cada revolução comunista, todos os revolucionários morrem assassinados por outros revolucionários. Você acha que os capitalistas vêm se assassinando uns aos outros? É assim que eles concorrem? Não, o capitalista se associa, faz negócio, etc., etc. Quer dizer, esta imagem da ganância de dinheiro é uma coisa mais literária do que real. Quer dizer, a ambição de você ter poder sobre os outros é a ambição de ter o poder de matá-los. E como é que você obtém poder de matá-los? Matando-os. Me diga uma revolução na qual não aconteceu isso. Sempre acontece. Nos Estados Unidos não aconteceu, porque para a Revolução Americana não foi uma revolução, no sentido estrito. Né? Foi uma guerra de libertação nacional, coisa completamente diferente. Uma guerra de independência, outra coisa completamente diferente. Então, não foi um processo revolucionário para criar uma concentração de poder. Então, não foi uma revolução de maneira alguma. Mas onde houve revolução, foi sempre assim. A Revolução Russa, a Revolução Francesa, a Revolução Espanhola, a Revolução Chinesa, foi sempre assim. Então, você pega o capitalista mais ganancioso, né? Ele comparado com qualquer líder revolucionário, ele é uma seta que se contenta com uma quantidade ínfima de poder, onde ele ainda tem que negociar com os outros. Agora, Mao Tse Tung negociava com alguém, quando aparecia lá um cara dentro do partido incomodando, não, manda matar aquele desgraçado logo. Então, a pessoa que fala isso até raciocina na base de estereótipos literários ou propagandísticos e não da história efetiva. É característico para o raciocínio adolescente, que os adolescentes só lidam com ideias puras. Esse é teu horror de realidade. É? Então, olha, nós vamos ter que encerrar aqui. Eu tenho um monte de pergunta interessantíssima aqui. Olha, todas as perguntas não serão perdidas. Nós vamos aproveitá-las de algum modo. Vamos aumentar o número de aulas aqui. Até hoje queria fazer uma análise aqui de um texto do Dr. Emir Sader. Vocês perderam essa grande oportunidade. Tá certo? Então, vai ter que ficar para a próxima. Então, que mais eu queria lembrar para vocês? Ah, eu queria apelar aos alunos que fizessem um esforcinho para assistir a aula ao vivo. E não só na gravação. Se não der, você pega na gravação, evidentemente. Né? Mas eu acho importante que a gente vá preparando aqui um senso de presença e convivência. Tá certo? Até o negócio do chat é importante, embora tenha havido algum desperdício de chat, tá certo? Com assuntos irrelevantes. Eu acho que essa convivência é muitíssimo importante. Vocês têm que se ajudar a se fortalecer uns aos outros. Porque nós estamos formando um meio social nosso, de pessoas que têm os mesmos objetivos na vida, têm os mesmos valores, tá certo? E aí que você vai encontrar a verdadeira amizade, o verdadeiro apoio. Não conte com apoio nem compreensão de mais ninguém. Conte com a compreensão de quem te compreende. Oh, raios, é muito difícil entender isso. Os outros, você não precisa de compreensão disso, você deve ajudá-los, mas sem esperar nada em troca. Se acontece que essa pessoa é a sua própria mulher, continue fazendo isso. Que um dia ela vai mudar a cabeça dela. Né? E ela vai ficar boazinha que você não imagina. O dia que ela perceber que ela te atrapalhou e tiver um arrependimento, aí ela vai ficar um doce. Mas você tem que ficar firmão ali. Né? Não brigue não, mas dê a explicação, você é chato. Ela começa a reclamar, peraí, senta aí, eu vou te explicar de novo. Patati, patata, patati. Senta aí, eu vou explicar de novo. Um dia, água mole em pedra dura. E daí você será recompensado. Tá bom? Então...